Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cash, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, que lançou o seu novo livro nessa semana, Léo Oliveira. Olha aí, hein, gente, 12 dias 12 já disponível na Amazon, né, 12 continhos de Dia dos Namorados, incluindo o meu, de loop temporal, né, barra curtição no prédio. E eu queria enaltecer o meu chefe, Eduardo Sassi, aqui no Logado, porque depois de... Estamos aí no mês 6, né? 6 meses de coisa ruim que ele obrigou a gente a ver. Veio um filme maravilhoso que está nessa pauta. Fiquei muito feliz com a graça alcançada. E você ainda criticou quando eu fiz a atualização na pauta. Não critiquei, só falei, tá inventando. E aí você disse que estava só reinventando. Exato, e reinventei para o bem. Inventei para o bem, porque o que eu tirei da pauta, eu assisti e era uma bomba inacreditável. O que você tirou? Eu nem percebi, achei que você tinha adicionado. Não, eu tirei da pauta. Ah, depois você me conta. Cadê? Não conta, não. Porque o que você adicionou foi maravilhoso. Tirei da pauta Como Acabar com o Amor, né? Que eu descobri que é uma série de minisséries da África do Sul na Netflix que tem. Pastor, de onde ele tira essas coisas, né, gente? Não é possível. E tirou a Colite, né, que ele achou que tivesse semana passada. Ah. Verdade. Ai, que ódio. E também temos ele, né, Márcio Zavon. Ah, gente, não tenho intro hoje, não pensei em nada, mas tô aqui. Oi. Márcio Zavon, o cara da malhação. É isso. Gostosa é. Que? Mas é, uma grande gostosa. Como você mostrou lá, suas pernonas, né, malhadíssimas. Que minha mãe disse que parece uma... De rã. Ai, gente. Deu paz essa minha casa. Ah, eu amo sua mãe, gente. Sua mãe é um grande, grande, grande ícone. Perfeita. Maravilhosa. Ela é perfeita, gente. Só o que eu tenho pra dizer. E então vamos começar aqui o nosso programinha, né, com o nosso bloco de notícias e amenidades, né, porque os dias têm andado muito difíceis, muitas notícias ruins na vida, então a gente vai tentar alegrar aí, né, porque tá foda, né, você olha as notícias sérias, você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A gente vai falar da unção da sacanagem? Ah, essa a gente pode falar porque ela é do bem. Mentira, não é não. É pesada. É horrível. É pesada. É horrível. É pesado, né? Mas a gente pode falar... hoje a gente vai ter bloco loirinhas, né? Leoz vai falar do show da loirinha que ele foi nessa semana também. Então, stay tuned, que vai ser maravilhoso. E vamos começar falando da loirinha original, porque Taylor Swift anunciou que em dezembro teremos o final da The Eras Tour. Acabou. Sim, mas já? É, acabou. Gente. E dezembro, vindo aí, acabou, tá? Não tem mais. E aí o pessoal que tava esperando nova parte América do Sul, Brasil, ficou com Deus, tá? Ficou com Deus. Inclusive, no dia que nós estamos gravando, Taylor Swift tá fazendo o show... Tá fazendo não, já fez, que já 5 horas na frente. Fez o show sem, né, da Eras Tour. Oh, e o pessoal tava... Syndication. E o pessoal tava achando que ela ia revelar o Taylor version do Reputation, né? Porque hoje é dia 13, né? Centésimo show. E aí os fanfiqueiros cismaram que ela tava deixando uma série de pistas. Eu amo esses plots das pistas. Durante os últimos shows que iam resultar agora na grande revelação da Reputation Taylor's version, né? E tomaram na cara porque não teve nada. Agora sim, o planejamento da loirinha tá deixando a desejar, né? Porque todo mundo previu que ela ia lançar os Taylor version tudo até o final. E ela segue aí sem Reputation e sem Taylor Swift The Original. Eu acho que Taylor Swift, ela disse que vai ser o último que ela vai lançar, né? Como daqui pra dezembro tem ainda 6 meses, dá pra ela fazer essa brincadeira em vez de lançar a cada dia uma versão diferente dos Poeta Morto. Mas você acha que ela vai lançar 2 Taylor version esse ano ainda? Daqui pra dezembro? Acho que lança, a gatinha gosta de trabalhar. Não, porque o último Taylor version que ela lançou já tem mais de um ano, tem não? É porque depois ela lançou o Poetas. O Poetas Mortos, né? Mas tinha lançado o outro álbum também, não lançou? O outro antes? Acho que não. Midnights? Midnights, né? foi tem 2 anos já. Então, teve o Midnights, aí teve o Taylor version lá que ela lançou. Aí lançou Os Poetas Mortos, agora ela pode lançar mais dois aí. Se bobear, vai lançar mais um álbum na nossa cara ainda. Mais, gente. É isso. E ainda vai e dar mais... pro Telfus Crescer nesse tempo aí. E mais um remix de Fortnite, né? É isso. Cada dia um álbum diferente que a gata lança aí pra gente, né? Pra gente ficar esperto. Que mais a gente tem aqui? Menino, Hunter Schafer, né? Hunter Schafer aí de Euphoria e a Cantiga dos Pássaros entrou pro elenco da série de Blade Runner 2099, né? Agora a gente já tem Michelle Yeoh e Hunter Schafer no elenco. Vai bombar. Uhum. Vai bombar, hein, Brasil? Vai bombar. Vai ser cancelada. Eu tô na dúvida de qual vai ser cancelada primeiro. Blade Runner ou Duna, né? Que eu descobri ontem que vai ter uma série. É, essa já tá pronta, graças a Deus, né? Da Duna Profecia. Passado das Ben & Jerry's, né? Passado das Ben & Jerry's. Todo mundo muito ansioso pra se descobrir, né? Todo mundo assim, meu Deus, como estamos preocupadíssimos aí com esse passado. E sabe o que, que a gente não noticiou aqui do universo Duna / Jogos Vorazes? O que é? A escalação de Austin Butler, né, como Haymitch. Não tá confirmada 100%? Ou é... era fake. Ah, tá, porque pra mim a melhor escalação que eles fizeram foi que Sue Sylvester vai fazer o papel de Haymitch no fim. Aí achei excelente. É porque eu caí muito na do Austin Butler, enganei Zanon também, ficou revoltado. Mas a gente esqueceu do Austin Butler quando a gente levantou todos os nomes dos A-list atual de Hollywood. A gente esqueceu do Austin Butler e é bem possível que seja mesmo. Mas é que é melhor esquecer, meu amigo. Que isso? Imagina o Austin Butler sussurrando, fazendo sotaque de Elvis pro Haymitch. Adoro! Porque ele só sabe fazer ator de vozinhas agora, né? Ele sempre tem que fazer uma voz escrota, bizarra, pra dizer que ele atua. Sim, ele tá lá no Duna também, fazendo preto e branco. Sim, uma voz horrível. Ele vai falar assim... Parece o Smigo. Eu amo. Ai, ai. O que mais a gente tem aqui? Menino, Jimmy Fallon, né? Renovou seu contrato com a NBC aí até 2028, né? Que pra isso, continuar. Até a sexta temporada de Bridgerton. Até a sexta temporada de Bridgerton, que inclusive era uma das notícias, né? Que o criador lá da série falou que já tem acordado com o Shonda pelo menos até a sexta temporada. Depois que disso. Vai ser em 2028. Não conversa. Vai ser em 2040, vai sair junto com Avatar 2. No ritmo que tá, né? É, porque eles disseram, né, que a próxima temporada, a quarta, só vem em 2026. Uhum. E aí o pessoal, meu Deus, por que vai levar tanto tempo pra fazer um capítulo de novela das seis, né? Força de um Desejo. Nossa, quem vê pensa que Bridgerton é assim a maior superprodução já feita, né? Uns jardins, uns vestidos e é isso. Exato. E assim, a gente tem exemplos de série de TV aberta, como a gloriosa Rain, né? Na CW aí com 22 episódios, que uma temporada, outra temporada, e no espaço de 2 meses. Até Downton Abbey, gente, que tava com metade do elenco pela bola 7, que fazia o episódio mais rápido que isso. Ai, tudo no bico do corvo aí, eles conseguiram, né, menino? Mas falaram que tem essa barra aí que não vão conseguir. Fazer, muito difícil, uma série muito complexa. Fala que demora pra escrever também. Eu falei, você jura? Esses roteiros aí, pessoal? Mas o livro já não tá pronto? Então, né? É porque eles têm que fazer a adaptação que o povo reclama, né? Ah, entendi. Trocar as personagens, né? Semana que vem a gente vai falar de Bridgerton, é parte 2, né? Vamos falar dessas grandes mudanças aí que deixou o povo nervosíssimo. Já fiquei sabendo aí por Henrique que tá uma putaria sem fim. Falou, não vai deixar os pais dele assistirem, que virou cine privê. Eu falei, gente, mas nunca foi nada diferente disso. Ele falou, não, agora tem cenas explícitas. Ai, que delícia! Que delícia! Eu falei, mais explícito que o Duke tirando o pinto de fora da Daphne e punhetando pra gozar, não sei, né? Assim, que tem gostoso, como ser. Né, você lembra as cenas dele gozando fora? Eu lembro. Eram bem pudicas, né? A maldição que ele tinha. A maldição. Aí você falou de putaria, né? Lembrei que Netflix lançou ontem, no caso, na quarta-feira, um teaser, né? Pra dizer quando ia ser a nova temporada de Elite. Só que o Elite Brasil recebeu o conteúdo da data de estreia e vazou ontem, antes da Netflix lançar a data oficial. Olha. Né? E aí. E aí, no primeiro vídeo, a gente tinha lá que... Menina, a irmã de Omar, né? Voltou aí, né? Nádia Shana voltando aí, passando pelos corredores do colégio, né? E lembrando vários momentos. E aí hoje saiu a data de estreia, hoje quinta-feira, né? Saiu a data de estreia, que na verdade já tinha vazado na quarta, com um teaser, assim, várias bundas, várias putarias. Falei, a minha Elite tá vivíssima, né? E oitava e última temporada de Elite, essa não vai ser dividida em parte 1, parte 2, vai ser uma série só, uma porrada só. 26 de julho, já tá aí, já veio aí, já chegou. 26 de julho, muito rápido, né? É, espero que tenha as putarias que estão no trailer, né? Porque ultimamente era só conceito de sofrência. Exato, já vi que já botaram mais uns padrão pra se pegar, né? Delícia, gente. E não vai ter o retorno mesmo de Patrickzinho, de Manu? Aparentemente não, mas né, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mas a princípio não está confirmado, não está confirmado. Se bem que Ivan foi embora, né? Dizem. Não, Ivan foi pra África do Sul fazer o Blood and Water. Mas é, mas vai voltar pra Elite? Ele já voltou pra Espanha. E ele tá no. Tá no material promocional da oitava temporada. Ah, mas o Blood and Water, ele era Ivan? Ele era Ivan. Adoro o crossover. Você lembra que quando eu contei da sétima temporada, ele foi fazer um intercâmbio na África do Sul? Sim, sim. Que ele ia levar o boy, Isso, aí ele aparece na quarta temporada de Blood and Water. Eu achei, assim, eu nem tinha me tocado que era África do Sul, eu tinha achado que, tipo assim, tinham dado essa desculpa pra André sumir, e aí ele ia fazer um papel qualquer em Blood and Water. Não, foi fazer o intercâmbio, inclusive ele tá com a jaquetinha do Elite Away, né? E ele fica apaixonadinho pela protagonista de Blood and Water, mas ele só fica 2 semanas na África do Sul e já volta pra Madrid. Entendi, né? Não pegou nenhum homem lá, não. Não, só pegou a mulher. É bissexual. Exatamente. Mas ela já voltou. E até porque ele tem que. Ele é o hangman de Isadora Bebê, né, menino? Ah, são os protagonistas agora, né? É isso. O que mais temos aqui? Menino! Anunciaram essa semana. Eu não entendi o surto, mas eu vi que muita gente surtou realmente. Porque a Warner anunciou que está produzindo uma sequência de Da Magia à Sedução. Nossa, né? Que ano é esse? Esse filme de 98, que assim, nunca foi um grande fenômeno de bilheteria, nem de audiência, nem de pessoas falarem. Mas aparentemente sim, são grandes, grandes hits aí que as pessoas amam muito. E tá confirmado que estão trabalhando na sequência. E agora à noite, antes de nós sairmos da gravação, Nicole Kidman, que é a grande bocuda do momento, né? Porque ela falou que tá fazendo Big Little Lies 3, foda-se sim. Agora ela mandou que ela e Sandra Bullock estarão em Da Magia Sedução 2, sim, tá? Mas sim. Ela falou, confirmou aqui pra revista People, dizendo: sim, estarei nele e Sandy também estará. E é isso. Nicole agora só vendo de passado, né? É a gata só. Ah, mas ela vai fazer o filme com a Rory Bizarra agora, e o Zac Efron, né? Qual? High School Musical? É, High School Musical 4, a sequência. Adoro. Só que aí ela pega o Zac Efron, né? Ela vai ser Sharpay, aí Rory Bizarra vai ser a Gabriela. Exato, só que a diferença é que Rory Bizarra é filha dela nesse filme. Entendi, vai ser ela vai trocar de corpo com a filha, né? Exato. E aí ela vai estar nesse esquema aí da Rory Bizarra. Inclusive, se eu não me engano, já é na semana que vem? Não, ainda tem mais umas 2 semanas ainda pra gente ver o filme dela com a Rory Bizarra. E aí ela fala, né, que ela e a Sandy vão estar. E é isso, há muito mais para contar. E é só o que eu posso dizer por enquanto. É isso, hablou. Eu tava vendo, você falou em Rory Bizarra aí, eu tava vendo no Facebook, né, uma fonte confiável de notícias. Que Jacob Elordi vai fazer outro papel de viado, garantindo muita pegação, muita coisa que ele disse que ia ter no filme da banheira e não teve, né? Saltburn. Mas agora tá dizendo que vem aí. Ele vai fazer um desses filmes aí com o Guadagnino, não vai, menino? Eu acho isso, que era. Acho que é. Guadagnino só faz filme de viado, né? Então vai ter essa barra aí mesmo. Não é, amigo. Nunca se sabe. Mas né? Pegação nunca vem, né? É, mas uma hora tem que vir. Mas é bom que, assim, mesmo se ele não se pegar, a gente vai ter. Aí é difícil, né? A gente vai ter o Daniel Craig e a gente vai ter o moço lá, o Paul Mescal, né? Então, pelo menos alguma coisa a gente vai ter. Paul Mescal também é especializado agora, né? Aham! Ele é especializadíssimo em viado. Maravilhoso, gente. Só não pega na vida, eu acho. Não. Não, aparentemente não. Aparentemente ele não é bissexual. Não é. Só aliado, né? É só aliado. Just a lie. O que mais temos aqui? Menino, House of the Dragon, né? Que estreia hoje, domingo, né? Se você estiver ouvindo na estreia desse podcast. Renovada pra terceira temporada aí pela dona HBO, né? Já garantindo o TT das crianças. Já... E você vê. Vou tirar umas férias do logado pra não ouvir vocês falando de Dayanara. Que isso, menino? Dayanara voltando com Turo! Dayanara voltando com Turo, né? Pegando seu primo. Coisas maravilhosas. Ai, ai. O que mais temos aqui? Menino, confirmaram aí, né, que na gloriosa quarta temporada de The Morning Show, né, semana passada a gente falou que a Marion Cotillard vai entrar pro elenco da série, e agora confirmaram que Juju Margulis não estará na quarta temporada de The Morning Show, né, foi canceled aí. É porque então... ela vai entrar pro elenco de Just Beth. Ah, entendi, vai fazer a participação, né? Vai. E aí não vai ter essa pataria mais, né, menino? É, vai, assim, vai pegar outra, né? Deve pegar a Marion Cotillard, né, menino? Deve pegar. Dizem, né, as fontes disseram que a decisão da Juju não participar da próxima temporada, quarta temporada, foi tomada antes dela falar as gracinhas no site X, né? Ela... que ela tinha dito, né, quando tava rolando lá, rolando não, tá, ainda tá rolando, né, a guerra a Gaza, em novembro, ela sugeriu que as pessoas que não demonstravam apoio a Israel, principalmente pessoas negras e GLS, teriam sofrido lavagem cerebral. O quê? Minha ancha. Tá? Tá acontecendo. E aí, menino? Aí ela fala, eles falaram que decidiram isso antes dessa confusão, né? Decidimos antes, mas ainda bem então que já vai sair, né? É, graças a Deus. Graças a Deus. E também aí, ligado à Morning Show, né? Eles disseram que vão trazer o pai da Alex, né? Da Jennifer Aniston, pra quarta temporada. O que me impressionou um pouco é que um dos nomes que tá cotado pra ser esse pai é o Kevin Klein. Só que o Kevin Klein, sim, é o Kevin Klein. E eu achava que o Kevin Klein, ele era um pouco mais novo, mas agora eu tô vendo que ele tem 76 anos. Eita. Ele é uma pessoa mais velha. Então, dá pra fazer, né? Porque a Jennifer Aniston deve ter uns 50 e alguns, né? Por aí. É, mas tudo que a gente não tava precisando em Monty era o pai da Alex, né? Ah, depois que a gente teve o Mad Men lá, né? Com ela, pra roubar a empresa. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Eita. Momento de tensão. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Plantão logado. Eduardo Sasser sai no meio da gravação para ver um negócio. O que será que está acontecendo em Curicica, Rio de Janeiro, neste momento? Fique ligado aqui para mais informações depois do Plim Plim. Já passou um minuto, hein, gente? Desde que o Sasser se foi. Tô dando uma temporal aqui para vocês. Já estendi uma roupa ali. Tô aqui preocupado, vendo se ele dá alguma notícia no Telegram. Zanon está jantando, né, também. Então eu tô aqui sozinho nos estúdios logado, pensando o que será. Voltei. Opa! Voltei. E aí? Tinha saído que eu fui ajudar minha mãe no negócio ali. Desculpa. Sua mãe. Tá, deixa eu puxar aqui a próxima notícia. Não contei o que aconteceu. O moço veio pedir pra ligar a bomba. Eita! Bomba de água. Bomba. Depois você vai ouvir na edição os recados que eu deixei pros ouvintes. Eu ouvi, eu tô com um fone sem fio. Ah, adoro. Então, vamos lá, vou puxar aqui. Menino, uma notícia que eu achei bem legal, né? E que acho que vai falar mais com as pessoas 30 a mais. Porque Opa. A gloriosa TV Cultura, né, tá fazendo aniversário. E decidiu fazer aí uma maratona de séries clássicas, né? E aí eles vão reprisar O Mundo de Beakman, Confissões de Adolescente, Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum e As Aventuras de Tintim, menino, agora nesse mês. Ah, curti, vamos ver pra pauta. Né, achei um grande hit. Vai ter no streaming? Acho que não vai ter no streaming. Cultura Plus? Não vai ter no Cultura Plus, vai ser no Cultura mesmo. Bom, Just Cultura. Tá, Monicultura. Não tem que instalar parabólica pra ver? Vamos ter que instalar a Parabólica pra ver. Ou então ver no IPTV. Garoto. Tá. Que é isso, gente. IPTV pode, é legal. É sim. Pode. O que mais temos aqui? Menino, Ben Barnes e Mary Louise Parker, né? Foram contratados para ser os protagonistas da série baseada num livro do Stephen King chamado O Instituto, né? Érica que deve saber que Érica é Stephen Kingueira, né? Uhum. Mais uma série bonita do Stephen King, né? E aqui, segundo, né? Vai ser uma série pro MGM Plus. Nem sabia que tinha MGM Plus. Né? Eu sabia sim. O que mais tem aqui? Segundo a Ben trama, Barnes, né? É um, né? Só pra fazer essa observação. Ben Barnes é um que ele era jovem até um dia desse, ele era da nossa idade. E ele hoje deve estar com a idade do Kevin Kline também, né? Foi no avô da Marlon Park. 76 anos, né? Pois é. Ai, que maravilhoso. Nessa trama, né? Quando o gênio Luke Ellis, de 12 anos, é sequestrado, ele acorda no uma instalação cheia de crianças que chegaram da mesma maneira que ele e possuem habilidades incomuns. Em uma cidade próxima. Mutantes, gente. Basicamente, o assombrado ex-policial Tim procura começar uma nova vida, mas a paz e tranquilidade não durarão muito, pois sua história de Luke estão destinadas a colidir. Tá, menina, tá pensando o quê? Tá de bobagem? E vai ser do MGM Plus, né, menino? Grande MGM Plus. Todos conhecem. MGM, né? Eu já tô assinando. Junto com o Paramount Plus, né, menino? Uhum. Que maravilhoso. O que mais temos aqui? Menino, saiu o trailer hoje do novo filme de Emma Roberts pro Prime Video, né, menino? E, assim, meu Deus do céu, né? O filme se chama Uma Astronauta Quase Perfeita. Que? Nossa, coisa parece que é uma sessão da tarde da Globo, né? Tá. E nesse filme, a Emma Roberts, ela é uma barista, né? Trabalha num bar, mas o sonho dela sempre foi ser astronauta. E aí a melhor amiga dela forja um currículo, como se ela fosse doutora, fosse não sei o quê, e ela vai parar no projeto espacial da NASA. Só que aí, obviamente, vão descobrir que ela é, né, uma fake news. E assim, o trailer é uma coisa horrorosa, horrorosa, horrorosa, horrorosa, em muitos níveis. Tá? Viciado em fazer coisa ruim, né? Viciado em fazer coisa ruim. Aí acho que Matheus perguntou no grupo, né? Matheus perguntou assim, mas menino, será que ela tá com faltando, precisando de tanto dinheiro assim? Eu falei, amigo, qualquer trocado hoje em dia, né? Você oferece, os caras vai. Não importa. Muito difícil, gente. E tivemos uma notícia aí, que foi uma notícia, né, que a gente não tava prevendo, que o Matt Bomer, né, Matt Bomer aí, ele tinha sido assinado o contrato pra fazer 3 filmes do Superman, ali no, nos anos 2000, mais pro, e ele foi demitido quando descobriram que ele era gay, né, ele foi demitido do projeto, porque descobriram que ele era gay. Ele já tinha assinado contrato pra fazer 3 filmes pra ser o Superman. Uhum. E aí veio... Eu lembro de, na época, ter muito forte a ventilação de que ele ia fazer. E aí, do nada, parou e veio o Brandon, né? Uhum, exatamente. Exatamente. Mas, uma parada triste, né, cara? Porque o Matt Bomer, ele tem o perfil total de Superman. Uhum. Tem total perfil de Superman. Perfeito. Talvez ele tivesse tido um DC muito diferente, né? Se ele tivesse conseguido fazer. Exato! Exatamente. Talvez ele tivesse dado certo o primeiro filme, diferente do filme do Brandon Routh, e não tivesse vindo tudo que veio depois da galera do Zack Snyder, né? É porque, assim, além do Brandon Routh ser o Janekini, né? É, gringo. Morto. O filme mas não seria o mesmo. Abraçado pela comunidade ou não? Sim, sim, abraçado. O Brandon Routh, sim, né? Que ele nunca negou. Entendi. Mas o filme do Matt Bomer ia ser outro. Não é que, tipo, só botaram o Brandon Routh no mesmo roteiro e tal. Tipo, era um projeto totalmente diferente que, sim, né, tiraram porque teve essa barra aí de vazarem a sexualidade dele. Ia ser uma trilogia. Pois é. Ia ser uma trilogia. O que mais a gente teve aqui? Menino, começaram as filmagens da segunda temporada do grande hit do Prime Video, Maxton Hall, né? Prime Video mostrando pra Netflix como se faz. Né? A estreia estreou mês passado e já estão gravando a temporada nova. É isso. Adorei aí. O grande hit da Prime Video. Mas o pior é que é realmente. É a série de maior audiência do Prime Video, Max on Hall. Né? De língua não inglesa. É o maior hit. Maravilhoso. E já estão gravando a segunda temporada. Sucesso demais. Menino! Jason George, né? Ben Bailey foi confirmado aí no elenco da 21ª temporada de Grey's Anatomy, né? Tá aí de volta, tá confirmado? Afinal, ele, né, sempre amou a medicina, né? Ah, ele é o anti-demissão, né, menino? Porque ele tá aí pulando de uma série pra outra. Vai pegar o lugar de Midori, né, na turma dos internos. Vai pegar o lugar de Midori nos internos. Vai começar de interno de novo, gente. Não aguento mais esse homem. Mas é aquele negócio, né? Ele sempre amou a medicina, então... Gente, uma das últimas coisas que Ben fez como médico foi o parto de April, viado. Caraca! E Harriet já tá com 27 anos. Pois é. Pra gente ver, né? Porque ele ficou 7 anos fora do hospital, né? Fazendo estação 19. E aí vai voltar como se nada tivesse acontecido, né? É, amor pela medicina. E Caterine, né, demitiu bastante gente, então dá precisada. Ah, é, vai contratar qualquer um que passar na rua, né? Exato. Vai ser tipo a Vani no filme dos normais, né? Vou dar pro primeiro que passar na rua, né? Eu amo. E aí a Catarina, né? A Catarina fala, vou contratar o primeiro que passar na rua, e passa bem. Olha, pai. Menino, por onde anda, cara, o ator? Acabou mesmo? Acabou, menino, não tá fazendo nada, né? Não tá fazendo nada na vida. Fugiu de Grey's, meteu atestado, achei que ia trabalhar, fazer alguma coisa, não. Não, nadinha de nada. Será que virou corretor? É. Deve ter virado, junto com o Marcelo Antoni, vendendo imóveis de luxo. Amo. Quem era corretor eram os gêmeos, né? Do Também, do H. Os gêmeos do A Positivo, né? Gente achando que a vida de influencer tava na moda e a de corretor, né? Pois é. É isso. Nem adianta ser padrão. Difícil. Padrão. Também confirmaram aí essa semana, né, que a quinta temporada de The Boys vai ser a última, né? Que já tinha sido renovada pra quinta. E agora confirmaram que vai ser a última temporada, tá? Não tem aí mais The Boys, que também estreou essa semana aí, né? Os episódios da sua... Os três primeiros episódios de sua nova temporada. E aí agora... Já tá confirmada que a quinta temporada será a última do Glorioso The Boys. Sabe o que, que eu vi esses dias polêmicas de The Boys? O quê? Os nerdola fãs de The Boys, que não entendem, né, o plot, dizendo que não aguenta mais as forçadas de barra da série pra vilanizar o Homelander, fazer parecer que... Poxa! Ele, né? Poxa, ele e tá que bom. Mesmo assim, tá né? Bom. E que mesmo assim, mesmo com todas as forçadas de barra, quanto mais tentam piorar ele, melhor ele fica. Ou seja, um pouco se identifica, né, com o personagem. Meu Deus do céu. Representatividade importa, né? É verdade. Mas aí vem o seu Eric Kripke que diz, mas porque a série é uma crítica, não sei o que, o nazismo dos heróis. Mas você fez a série pra agradar esse público todo, né? Não pode reclamar, não. Exatamente. Ficou aí romantizando o quê? Gente, se tem um elenco pau no cu e um fandom pau no cu é de The Boys, né? Porra, um bando de gente chata. Pelo amor de Deus. Aquela barra de sempre achar que a série é mais do que ela é, né, gente? Então. A cultura woke, né? Que... Não, e tipo, a gente tá criticando um negócio, não sei o quê. Mas a série é só esse povo fazendo escrotice. A crítica em si se perde, né? Porque é tipo aquela série do o Dem, primeira temporada. Que era só elenco negro sofrendo, sofrimento. No fim, quem curtiu a série era quem queria ver, os racistas, tudo. Então, The Boys é exatamente isso. O povo que é escroto vendo gente sendo escrota, aí fala, tá bom, foda-se a crítica. Exato. O que eu mais vejo fã dessa série é o povo escroto que faz as bosta, né? Que a tanta série critica. Porque eles estão vendo, achando aquilo bonito, que tá passando, e é isso. Exatamente. E pra gente fechar aqui o nosso blog, as nossas notícias, né? Porque ainda teremos o show da Loirinha, Baile Ósio. O presidente da HBO, né, Casey Bloys, anunciou, confirmou, falou que vai ser mesmo que Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elord vão voltar para a terceira temporada de Euphoria, sim, senhor, tá? Que vão voltar. Ué, mas já não tava cancelled? Não, tá, vai continuar. Segura aí, né? E que o Sam Levinson tá aproveitando esse tempinho extra para desenvolver a trama da temporada. Entendi. Entendeu? E que vai ter um salto temporal, né? Na série. Mas aquele negócio, Euphoria tá tão perto de vir, né? Que a Hunter Schaeff entrou em outra série para fazer antes, né? Então vem aí, tá? Aguarde. Aguarde. Previsão de filmagens apenas para o final de 2025, né? É, a gente falei, né, da postagem que eu vi que a pessoa falou assim: depois que o protagonista morreu, não tem mais o que fazer. Aí o protagonista era o amigo de Zendaya, teve um problema lá, e eu falei, gente, mas que protagonistas são esses, né? Adoro, não era protagonista nem Abigail. Adoro, cara. Mas é verdade, ele era protagonista de Abigail? Não, é. Só que era protagonista da Melicinha Abigail, né? É, e aí faleceu, morto, no filme, no caso, do Abigail. Foi nos primeiros a morrer Abigail, não foi? Foi o primeiro que teve a cabeça arrancada. Pois é, off-screen ainda. Off-screen, a gente só viu depois que a cabeça já tava descolada. Eu morro no povo que morre, acontece as coisas off-screen, né? É o novo conceito das séries, né? Sim. É, porque pra que filmar, né? Se eu posso só dizer o que aconteceu. Ai, ai, complicado. Mas, Leózio, o público chegou aqui querendo saber que loirinha você foi ver agora, depois de ver Taylor Sufita na gloriosa Suécia. Menino, fui aí, né, na Amorosa, né, a Eras Tour de Paulinha, tira essa bermuda, faz cara de bermuda, disse pra ficar muda, faz cara de bermuda, porque Paulinha já tem uma relação, né, de muitos anos, já fui em vários shows que Paulinha esteve, ano retrasado eu fui num dela, que foi aqui em Brasília também, ano passado ela fez um aqui, só que ela teve uma queda lá de quadril, né, menino, que ela quebrou o quadril, não sei o que, foi uma loucura, a gente achou que ela ia cancelar, né? Pois é. Já achou que ela ia cancelar, acabou não comprando. Acabou que ela veio, mas eu não fui, né? Eu achei que podia estar cheio e tal. E aí, esse ano ela veio com seu show Amorosa, que foi um grande hit em Brasília. Quando a gente comprou o ingresso, estavam cento e poucos, assim. Parece que na última semana estava sendo vendido a R$50, né? Que era tipo, compre dois leve, compre um leve dois. Ai, que ódio. Mas mesmo assim não lotou, porque... Eu acho que assim, ela talvez tenha superestimado o público dela, porque é isso, né? Ela fez um show por ano aqui. Então o que aconteceu foi, eu e minha colega de trabalho, a gente tinha comprado o show no meio do centro de convenções aqui de Brasília, né? E quando a gente chegou lá, o show tava assim, vazio. E a gente foi pulando, quando eu vi, estava na terceira fileira, na cara de Paulinha. Oh, Paula, amor! Maravilhosa. E aí Paulinha chegou um pouco desanimada. Eu achei que talvez ela tenha sentido o impacto ali da plateia não tão cheia, né? Porém, ela foi, no decorrer do seu show, que assim, foi um show ainda melhor do que o que eu vi no retrasado. Ela cantou todos os hits e mais um pouco. Não teve nenhum da carreira solo dessa vez, né, menino? Porque da outra vez eu falei, né, que ela tentou emplacar um, e dessa vez ela falou, deixa pra lá. Então, acho além que não, de né? Abelha. É. Além de Kid, ela cantou aquela da Rita Lee, Agora Só Falta Você, que ela falou que era uma homenagem pra Rita Lee e tal, foi bem legal. Ela cantou duas que não são do Kid, mas que são bem famosas na voz dela, que é Casinha de Sapê, né? E aquela do Charlie Brown, Tão Natural Quanto a Luz do Dia. E teve um momento interativo. Acabou de cair que Casinha de Sapê não é do Kid Abelha. É, parece que é do Dalton, não sei, esqueci o nome do Isso aí, é Dalton. Famoso Dalton. Famoso. E aí ela teve um momento interativo que eles entregaram um balão de coração na entrada do show. E falaram assim: durante a música Alice, né? Não escreva aquela carta de amor, encha um balão que é pra fazer na música seguinte. E a música seguinte, claro que foi: tira essa bermuda, que eu quero essa bermuda, quero você como eu quero, né? Adoro. E aí todo mundo com seus balão e tal, aí ela chamou todo mundo lá pra frente, deu aquela animada, né, o povo. E aí eu já tava na frente, então foi maravilhoso por isso. Chamou todo mundo, 15 pessoas foram pra frente. Não, assim, não tava mega, porque o centro de convenções aqui, ele é grande. Então, assim, deu pra ver que tava vazio, porque tinha muita cadeira vazia na frente. Mas conforme o povo foi avançando, porque assim, lá pra metade do show, ela animou o povo, conclamou pra irem lá, né, pra frente. E aí, acho que deu aquela disfarçada, ficou as cadeiras vazias lá pra trás, foda-se, né, e o povo se animou, ficou lá em pé mesmo. Então, acho que foi dando um gás. E ela fez várias vezes aquela brincadeirinha do tipo, ah, gente, agora acabou, tô indo. E ela saía e voltava, tava mais. Então, assim, foi um show bem longo até, acho que foi, tipo, quase 2 horas de show. E realmente, hit atrás de hit. Fiquei muito feliz. Mas não tão feliz quanto uma amiga que tava lá, que eu não sei precisasse, né? Que eu preciso descrever. Sim. Aqui, minha amiga. Maravilhosa. Zanon, tenta imaginar, tá? Vou descrever pra você a pessoa. É, a gente tava nessa terceira fileira, a primeira era um sofazinho, que tinha galera bem VIP, né? Político e tal. Essa moça... Bolsonaro ela tava lá? Tava lá. Essa moça tava bem na minha frente, ela era assim, loirinha também, né? Que nem Paula e Taylor. Uma loirinha, tipo, meio descolorada e tal, com cabelo meio curtinho, mas com um coque de lado, assim, meio chiquititas. Uhum. Aí ela tava com um casaquinho branco, a princípio, era o que eu conseguia ver, né, dela de costas. E ela tava sozinha nesse sofá, o sofá ao lado dela bem, né, bem vazio. Aí tinha um pau de selfie filmando a Paula Toller o tempo inteiro. Quando ela via que não tava enquadrando a Paula, ela ia e mudava o selfie do lugar. Então a gente ficou vendo o celular dela em alguns momentos do show. E aí com outro celular na mão dela, ela ou filmava o mesmo ângulo que o pau de selfie já tava filmando da Paula Toller. Né, então ela não olhou diretamente a Paula Toller em nenhum momento do show, só via celular. Ou ela se filmava cantando as músicas e fazendo caras e bocas e fazendo videochamada pras amigas. Tava assim, dedicado no mundo digital. E essa moça, ela tinha nos braços, assim, nos antebraços, várias bolinhas de onça que ela tatuou, uma onça humana. E ela estava com uma algema pendurada no braço direito. Eu amo. Era tipo assim, uma algema clicada no braço dela e outra algema pendurada. E ela ficava balançando os braços e essa algema. E eu falei, gente, isso é moda. Isso, né? Tá rolando essa moda. Amiga, da algema. Isso aí era fugitiva do CAPS, né? Eu fiquei com medo. Fiquei com medo real. E depois eu vi, né? Porque a gente foi levantando e tal, eu vi que ela tirou o casaquinho, ela tava praticamente pelada, tava com um topzinho assim, né? Um sutiã. E aí ela também tinha as bolinhas de onça no peito, assim, tipo, no colo. E aí... Que beleza. É, menina, depois eu te mandar as fotos e o vídeo que eu fiz, caso ela não me processe. Nossa, ela é tipo ela... a Paula Toller é bebê rena dela, né? Sim, eu acho que Paula ficou com medo, menina, de vez em quando Paula leva pra ela assim, então... E aí teve um desses momentos que Paula Toller saiu com a banda, não sei o que, falou que acabou ser tudo. Uma mulher, que não era a nossa amiga onça, saiu correndo, tipo, entrou no palco, assim, subiu. Correndo atrás de Paula Toller, segurança foi uma comoção. E aí, né, ficou aquela coisa, o que aconteceu? E aí quando a mulher voltou pro meio da plateia, não sei como é que ainda deixaram ela ficar na frente, a gente viu que a mulher era amiga da onça. Amiga da onça, sim. Então assim, tava rolando um esquema mesmo pra sequestrar a Paula Toller lá, que felizmente não se concretizou. Jesus! Ai, graças a Deus. Gente, mas eu fiquei impressionado com o tanto que essa mulher tava perdendo o tempo dela filmando esse show. Aliás, uma coisa de show que a gente tem que falar, né, gente, que é muito, muito triste, eu acho. Eu também filmei uns momentinhos ali e tal, as músicas que eu gostei, cantando. Só que as pessoas, elas passam o tempo inteiro delas filmando o show inteiro. Filmando. Sim. Exato. É muito tenso, tipo, essa hora que ela falou, todo mundo, vem cá, levanta, não sei o que, vem dançar. As pessoas, a princípio, animaram muito, né, porque elas foram ocupando a frente ali. E daqui a pouco todo mundo sacou o celular e ficou olhando pra tela do celular. Gente, vive o momento um pouquinho. Eu, geralmente, quando eu vou em show, eu tipo, gravo até o primeiro refrão e depois eu vou viver a minha música, né? É só pra você ter lembrança daquilo, mas a galera, sei lá, né? Esquisita. Aí depois fica vendo o vídeo do dia, mas assim, você não viu lá. Você tava vendo pelo celular essa merda. Exato. Você tava, tipo, preocupado em enquadrar, em filmar. Eu falei, tá bom, né? Não, e olha que dessa vez a gente não pode nem dizer... Né, que eram os jovens filmando, né, menina? Não, definitivamente não era. Só tinha a gente, né? Uhum. Eu adorei. Tinha um casal de amigos da Elida, que é minha colega lá, né? Eles estavam super animados. Ah, é a primeira vez que a gente vem aqui no centro de convenções e tal. Aí o moço do casal tava falando bem assim: tô aqui no show da Kid Abelha. Aí, adoro o show da Kid Abelha. Aí tem uma hora que a Paulinha apresenta a banda, né? Que é a banda que tá com ela nessa turnê, né? No caso, não é o Kid Abelha, a Kid Abelha. E aí ela fala, ah, fulano no violão, fulano não sei o que, Liminha, que é o grande produtor lá dela e tal, que é famoso também. Aí o homem vira pra mulher e fala assim, mas não tem jeito, né? A estrela é ela, ninguém quer saber do resto da Kid Abelha. Aí eu fiquei assim, meu, mas não é. Meu Deus do céu. Mas foi um show muito divers, viu? Recomendo passar a Amorosa Tour pela cidade de vocês aí, vocês irem. Com certeza vocês vão encontrar minha amiga aí, a Onça. Adoro, a Onça. Gente, que figura, eu fiquei preocupado. E agora quando você vê uma pessoa com a gema na rua, você já sabe, né? Aí já fica como? Pá! Já sabe que é amiga de Leose. E toda de Pantera? Poxa, já sabe que é amiga Pantera. De Leose. Eu amo. Já sabe que é amiga de Leose, né? Ai, maravilhoso, gente. Tudo pra mim. E qual é o próximo show de loirinha que você vai, Leose? Ai, menino, tô vendo agora. Quem... A Elida, que é essa minha amiga, vai amanhã no show do Lagum, né? Taylor deve estar lá. Provavelmente vai encontrá-lo. Lagum e Vitor Clay, bem HT. Que tá rolando a... É um evento que tem aqui de playback, chama Na Praia. Que é uma coisa bem assim. Brasília, eu amo. Brasília não tem praia, o povo faz isso. Joga areia num canto, cobra um day use das pessoas e faz uns shows, né, menina? Aí vai ter toda uma programação. Até tinha umas coisas na praia que eu achei interessante. Deixa eu ver aqui a agenda, o que tá rolando. Que eu sei que vai ter esse, Vitor Clay, né? Do... Vitor Clay, que música mesmo? Que canta? É o do Sol? Vitor Clay é... Paralisou, como é? Adrenalizou o seu coração. Não sei. Não, as pegadas do sol, menino. Sol, vê se não me esquece. Isso. Ah, só conheço essa. O Brasil só conhece essa, amigo. Ó, vou contar pra vocês o que tá vindo aí, hein? Sai anúncio. 28/6. Jota Quest, Marcelo Falcão, aí, Joyce Alane. Aí depois tem umas coisas que eu não conheço. Desmantelo do Natan, Vintage Culture, Duzi Mecca. Vintage Culture é coisa velha, é coisa de velho. Ah, então. 5 do 7 tem... Tem. 5 do 7, Javan e Thiago York. Ai, queria ver Javan. 6 do 7 tem Léo Santana, Henry Freitas e Shark. É bem eclético, né? É, vou te falar, os highlights, ó. 7 do 7, Dilcinho. 14 do 7, Calcinha Preta, Joelma e Lemon com Mel. Nossa, é eclético mesmo. Uhum. 19 do 7, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Grupo Revelação. Olha aí. 20 do 7, Juliette, João Gomes e Ivete Sangalo. Acho que esse tinha que ir, Juliette. Eu iria. Aí em algum momento vai ter Xande Avião e Papatinho. Depois Tribo de Já, Armandinho e Mascavo. Amo Mascavo. Tribo vai de ter... Xande canta Caetano, Alcione, Martinho da Vila, Pedro Sampaio, Maiara e Maraíza, Dennis, Restart, Fresno, de Ferreiro, esse Baiana é System, Jonga e Maneva. Ó, vai ter o dia aqui do, né, dos gays. Luísa Sonza, Glória Groove, Pablo Vittar. Ó, bastante coisa. Vai ter um dia que vai ter Bel Martins Embalada. É bastante coisa, bem eclético esse festival. 6 do 9 vai ter a Loirinha Peach com Capital Inicial. Loirinha Peach, que ótimo. Você tem que ir na Luísa Sonza. Menina, inclusive, teve uma hora do show da Paulinha que ela fala assim: olha, gente, essa canção e tal, não sei se é Te Amo Pra Sempre, é uma dessas assim. Ela falou: essa canção tá disponível em todas as plataformas com a participação da grande. Aí todo mundo, né? Prendeu a respiração assim, ela falou: Luísa Sonza. Aí o público dela. Bacana. A bichinha se associando com outros loirinhos ruins. Imagina eu lá, eu, única pessoa batendo palma no meio do povo só em silêncio. Né? Vai avisando a gente. Ai, gente, qualquer coisa avisa. É isso. Você falou de Javan, tem inclusive até que fazer uma reclamação aqui de Javan. Que tava tendo o Team Music Festival aqui no Rio, né? Que já vão fazer show na Praia de Copacabana. E tava passando no glorioso Multishow, né? E aí eu fiquei todo animado, fui ver o show, e não teve. E aí depois saiu nas redes sociais do canal Multishow que o artista de Javan não autorizou a exibição do show. Fez a Dua Lipa? Falei assim, não gosta do Multishow, né? Aí semana passada teve o João Rock, né? Lá em João Pessoa. E um dos últimos shows da noite era o show do Djavan. Ia começar, tipo, 11h25. E, tipo, todos os shows estavam passando. Antes teve Marina Lima. Então, teve várias paradas. Teve MC The Pit, nananã. E aí fiquei esperando pra ver o Djavan. E nada do show começar. De repente, o artista Djavan também não autorizou passar o show dele. Como é que é, artista Djavan? Assim fica difícil, né? Só que tá tímido, né? O artista Djavan. Exato. E se depender de ir num show do artista Djavan, nunca irei, porque custa R$700. Ah, mas é porque a Loba valorizou ele, né? Que? A Loba viu ele ao vivo porque ela trabalha na Globo. Sim. Aí ela viu. Eu, hein? Exausto. Mas é isso, humilhado. Menino, quais são as nossas pautas aqui da semana? Vocês têm atualização dos drag race, das corridas das drag? Aconteceu alguma coisa interessante? Ou nada de bom? Estão puxando o saco da Roxy, né? Sem parar. É a única isso? que tá entregando entretenimento. Entrega na... Ai, vou escolher não sei quem. Aí eu ri, mas nas performances ela dá um peido pra falar, que roupa maravilhosa, meu Deus! Ah! Não é. Porque eu achei que esse episódio que ganhou a Plastic, ela achei que merecia ser a Plastic e a Vendi. Ou a Andiver. Ah, sim, eu também acho. Mas como foi na dupla, né? Então fim. Pois é. Porque a Rox faz qualquer bosta, eles falam, ai, perfeita. Mas o problema é pelo menos Gotimic tá bloqueado. Plastic já era pra estar na quarta vitória, né? Se a gente for parar pra ver o certo. Uhum. Roubada o sempre, pobre. O problema é que a Plastic tem a personalidade tão profunda quanto um Pires, né? Ah, mas o lip sync dela foi melhor que a da Roxy também, véi. Ah, eu não achei. Ah, eu achei. Ela lá botando a perna por trás da cabeça e a Roxy só fazendo a vovó rindo. Vovó Lorelai, né? É, mas vamos fim. E França eu comecei a ver, mas não vi o segundo ainda. Ah, bem legal a queridona. Como é o nome dela, que era a primeira eliminada da outra, que virou apresentadora? Nikki Doll, maravilhosa. E já começou o Drag Race do Tonhão? Ou ainda não? Vai, não. Sai o trailer hoje. Ah, o México? Quem que saiu do México, que é da apresentação? A Valentina. Ah, é tão boa. Ah, mas trocaram pro Tonhão, né? Ah, mas Tonhão é um hit, né? Mas e nem é Tonhão sozinha, né? Tonhão e mais uma. É, porque já tinha, era a Valentina e essa outra moça, né? Aí tiraram a Valentina e botaram o Tonhão e deixaram a moça. Entendi. Faz um, né? Ui, maravilhoso. Eu tenho que dizer, menino, rapidinho aqui, né? Que passou aqui pela minha TL um vídeo da Celine Dion, né? A Celine Dion deu várias entrevistas essa semana, né? Que estão sendo veiculadas aos poucos aí pelo mundo. E passou uns trechos dessa entrevista, né? Ela falando da doença dela, né, menino? E eu falei que eu vou... Semana que vem sai o documentário. E eu vou ficar muito triste vendo esse documentário da Celine Dion. Muito triste mesmo. Porque parece ser pesadíssimo, assim, a barra que ela passou. A bichinha, né? Mas ver a determinação dela pra querer voltar... a cantar, se apresentar, dá um orgulhinho, assim. Tô bem feliz pela Celine, gente. Mas, seguindo aqui, chegou a segunda temporada, né, do glorioso Perfect Match, né, realityzinho aí da dona Netflix, essa, que simplesmente pega pessoas de outros reality da Netflix e bota eles numa gloriosa mansão pra poder buscar, supostamente, o amor verdadeiro, né? Pra buscar o amor verdadeiro. E o prêmio do programa é nada mais, nada menos do que uma viagem de lua de mel com seu novo par, né? É a maior parte. A mina pensa que o prêmio do Drag Race é doar pra caridade, né? Complicado, hein? Aí é difícil mesmo, tá? E, assim, eu gostei bastante da primeira temporada, né? Gostei bastante da primeira temporada. Achei bem divertix, como o Leozzi costuma falar. E essa segunda, eu também tô achando bacana. Eu só achei que a Netflix soltou muitos episódios junto, né? A primeira remessa foram 6 episódios, né? E episódios de 55 minutos, 1 hora. Acho que ali eles pesaram um pouco a mão. Mas eu gosto bastante de boa parte desses participantes, né? Aí a gente tem o Harry, do Too Hot to Handle, né? Logo do primeiro Too Hot to Handle, que ficou com a Francesca. Ah, separou então, de Fran? Separou de Fran, depois ele ficou com a Georgia, né? Ele ficou com a Chloe. Inclusive, quando ele entra na casa, ele fala: três ex-namoradas minhas, espero que não estejam aqui nesse programa, né? A Francesca, a Georgia e a Chloe. Mas, graças a Deus, nenhuma delas entrou. Por enquanto, né? Que a gente não sabe qual vai ser. Aí a gente tem... Quem mais? Tem a Tolu, que fez o programa ano passado. Ano passado não, esse ano. The Trust, que era um reality game de confiança pra ganhar dinheiro. E eu tenho que dizer que a Tolu é belíssima. Eu vou até mostrar pra Zanon e pra vocês verem a Tolu. Eu acho essa mulher de verdade muito, muito bonita. Muito bonita. E ela tem uma personalidade que é ótima, assim, né? Só os machos então, vendo a foto da mulher, né? Exato. É um hétero, né? Entrou nesse podcast, não tava esperando. Olha como essa mulher é bonita pra caralho. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita, a Tolu, né? E ela tá... Ela pra mim não apareceu. É uma das minhas... Toda grandona. Ela é uma das pra minhas mim não favoritas. Apareceu, que minha internet é ruim. Ah, apareceu. Nossa, belíssima. Ela é belíssima, né? E... Então, ela tá na casa até agora, né? Nos 6 episódios, não saiu, graças a Deus. Porque tem esse negócio, né? Pra quem nunca viu o Perfect Match, entram 5 homens e 5 mulheres. E aí eles têm que formar esses pares. Só que, tipo, conforme os dias vão passando, a cada prova de compatibilidade dos casais, entram 2 novas mulheres ou 2 novos homens na casa. Então sempre fica desequilibrado. Ou tem 7 mulheres e 5 homens, ou tem 7 homens e 5 mulheres. Então eles têm que fazer esses pares a cada noite. E quem não tiver par no final da noite é eliminado, se é que a gente pode dizer. Porque eles acabam voltando em algum outro momento da temporada, né? Então eles têm que ficar sempre nisso. E é claro que quem constrói a tal da conexão real, né? Vai ficando juntinho. Aí a gente tem o Stefan também, que é outro super conhecido. Ele é de Too Hot to Handle também, né? Ele é melhor amigo do Harry. E os dois são boy lixo, assim. Muito boy lixo. Mas o Stefan tá de namoradinha agora no programa. Achei gostoso. Ele é. Tem a Jess, que ela tá namorando o Harry agora, no momento do programa. Que ela é do Love is Blind 4, né? E ela... Tem uma filha de 10 anos e você olhando assim não diz, tá? Não diz. Mas todo mundo tem relação com o Harry nesse reality? Menino, tem um programa... Tem esse aqui também que... Jesus. Nossa senhora. Eita. Senhor. Que eles fazem uma prova de compatibilidade que é tipo expor o segredo dos participantes. E aí nessa prova de compatibilidade a gente descobre que o Harry, no primeiro dia que ele entrou no OnlyFans, ele ganhou $100,000 e que ele já ganhou $40,000 pra transar com a namorada de um cara que pagou pra ele $40,000 pra ele transar. E ele falou: você vai pagar 40 mil. Chegar pra transar com o Dessurac. Não, pra transar com a namorada do homem, né? Até mas o homem pagou? O homem pagou pro Harry transar com a namorada dele. Viciado em ser cor, não. Viciado em ser cor. E o Harry falou assim: gente, vai ser o dinheiro mais bem gasto, porque eu vou gozar em 30 segundos e vou ganhar $40,000, então vai ser sucesso demais. Mas, gente. Olha. Aí tem esse moço aqui, o Cass, né, que ele é do Dated and Related, que era aquele programa que entravam os irmãos. Exato, né, o Dated and Related. E ele não era, infelizmente, menino, mas esse moço deve ser, né. Esse não mostra no programa? Não mostra, infelizmente não mostra. Aí tem a Elise, né, brancona. Regina. Regina foda. Cadê? Tem a Lara. A Lara também é do Dated and Related, né? Inclusive, ela namorou o irmão daquele moço que eu mostrei pra vocês agora, do Cass. Né? No Dated and Related. Croft. Ela namorou. Ela é britânica. Belíssima. Tá ficando com o tatuado que vocês gostaram. O Steven. Tá ficando com ela. Aí tem o Dom, né? O Dom foi o vencedor da primeira temporada e voltou. Por quê? Porque a pessoa que ele ganhou o programa, a Georgia, traiu ele com o Harry. Que bando, mas o Harry também, enfiado nisso. Traiu ele com o Harry. Maravilhoso. Achei esse homem feio também. Mereceu ser. Entrou forte. O homem, Zanon, do Round 6, do reality do Round 6, aquele que era mais confortável. Gente, o mais gostoso, sei quem é. Ele entrou, né? Zanon, como? E ele. E o que ele era insuportável no Round 6, ele é insuportável nesse programa. Tanto que ele foi eliminado por 2 dias. É, consistente. E ninguém conseguia aguentar esse homem ridículo. Né? O que ele tem de gostoso, ele tem de chato. Pelo amor de Deus. Aí temos o Nigel, que ainda não entrou na casa, mas, né? Ele é do Too Hot to Handle também, Too Hot to Handle 4, né? Ele ainda não entrou, mas vem aí. E cadê a minha favorita? Esse aqui também não entrou também não, Trevor. Que é do Love is Blind. Nossa. 6. Favorzão. Não entrou. Cadê minha favorita? Ah, Melinda. Puta que pariu, eu amo a Melinda. Eu amo. Além dela ser belíssima também. Melinda Clark. Melinda, que foi do primeiro Too Hot to Handle e era apresentadora do Dated and Related, né? Olha. Ela era apresentadora do Dated and Related. Não tem ninguém de Drag Race? Não tem. É só reality da Netflix. Se a Alan Cano estivesse advogando, né, pelos LGBTs. Ah, é, defendendo os LGBT. Gente, não tem ninguém de Ilhados com a Sogra? Então. Não tem. Eu fico impressionado com a beleza da Melinda, gente. Pelo amor de Deus. Belíssima também. Que mulher linda. Ela só entrou. Você tá todo abalado com as mulheres. Não, ouvindo, a Tolu e. Guerreiro na bandeira. Gente, a Melinda e a Tolu, elas são tão lindas, tão lindas, tão lindas, que eu não consigo, gente. Elas são muito. Ô, Sassi, você voltou a ser bissexual, versátil, seu nome. Né? E a Melinda pegou. Ela entrou na casa com o Chris, que tava de parzinho com a Tolu. E o Chris participou também do Dated and Related. E no gente, Dated mas and toda Related, hora sai alguém desse reality show e é ligado com o Harry. E o Chris, ele participou do Dated and Related, que a Melinda era apresentadora, e ele ficava jogando vários charminhos pra ela, né? E ele não podia sair com ela porque ela era apresentadora do programa. E aí ela entra na casa pra fazer par com ele. E aparentemente tá tudo certo. Só que no final ele acaba decidindo ficar com a Tolu, né? E aí a Melinda é eliminada da casa, infelizmente. Mais um. Sem entrar. Mas assim. Desalumena, né, na fazenda. Nossa, eu espero só muito. Fez, então? É. Eu espero muito. Mas ela vai voltar agora na segunda remessa de episódios, ela vai voltar. Vem aí. Ela vai voltar. Porque vai, todos desculpa, eles. Vai revelar que tem relação com o Harry. Porque todos eles vão entrar na casa agora, na segunda remessa dos episódios, né? Todos eles. Todos os que já foram eliminados e os que não entraram ainda. E assim, gente, Melinda é muito linda. Vou até seguir ela no Instagram. Esse reality é bem Silvio Santos, né? Umas regras. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo demais o Dated and Related. Não, você amou, Dated, não. Perfeito. Perfect Match. É. Que é o mesmo, né? Exato. Na temporada passada tinha o Joey, né? Do The Circle. Né? Então, foi bem legal, assim. Eu gostei bastante da primeira temporada e tô gostando da segunda. Só acho os episódios muito longos. Porque não precisa de 1 hora de episódio pra isso. Não precisa. E ele é apresentado pelo Nick Lachey, né? Ele é apresentado pelo Nickzinho Lachey aí, tá também. E Jessica não aparece? Que Jessica? Ah, não é ele que é casado com a Jessica Simpson? Não, pessoa? Garoto, ele é casado com a Vanessa Lachey. Já separou, depois, garoto. Jessica Simpson é antes, né? Isso, ele foi casado com ela, teve reality na MTV com ela, e aí depois eles separaram. Inclusive, logo depois que acabou o reality, eles separaram. Eu costumava ser uma cirurgia. Aí ele casou com a Vanessa Lachey, que faz com ele o Ultimato, né? E o Love is Blind. Uhum. Ah, tá. Eu lembrava que ele tinha uma mulher com ele. Nick Lachey muito comentado nessas últimas semanas, sabe por quem? Por quem? Sophia Bush. E Hillary. Não, adoro! Porque ele participou de One Tree Hill, né? Ele é tipo o date de casamento da Peyton, da Brooke, pro casamento da Peyton. Aí elas falam que era da época que eles botavam um monte de cameo pra ver se subia audiência e tal. E que elas falam, Nick, eu achei tão boa ator, né, menina? Por que não tá fazendo mais nada? Eu sei que ele apresenta os reality e tudo e tal, mas podia atuar. É, ele Nick. Faz 3 reality na Netflix, né, o Nick Lachey. Faz esse daí, o Perfect Match, faz o Love is Blind e faz o The Ultimatum. Né? Sabe onde o Nick Lachey apareceu também? Oh, e ganhou Masked Singer. Amor, é verdade, ele foi ótimo, Masked. Adoro. Ele tava excelente na temporada dele. Ele ganhou, né? Acho que a quinta temporada, uma coisa assim. Faz um tempo já. Hall dos Vencedores, junto com Vanessa Hudgens. Né? Ele ganhou? Ganhou. Junto com Vanessa Hudgens, Amber Riley. Amber Riley. Caraca, o Nicolas Shea tá com 50 anos, viado. Junto com Leon Rimes. Caralho, ele tá com 50 anos. Leon Rimes, inclusive, que agora é coach do The Voice Austrália, né? Ela e o Adam Lambert. Mas vamos ver quem são os vencedores do Masked Singer, eu nem lembro. Só eu vou ver aqui pra você, amiga, eu pego pra você. Vamos. Eu assisti todos, mas seria assim. Você acha que eu lembro de algum? Não. Da primeira foi o Akon, né? Que na verdade é o outro homem. Como é que é? O Akon, que eu falei aqui, que eu confundi. Ah, tá. Cadê? Tá aqui. Vencedores. Vencedores. Foi Snoop Dogg, o quê? Não. Eu, do nada apareceu o The Masked Singer Brasil. Foda-se o The Masked Singer Brasil. Né? Cadê, gente? Não tem na Wikipedia. Os vencedores das quatro primeiras temporadas. T-Pain. Foi esse, Wayne, falei. O Wayne Brady, né? Famoso. Andy Burris e Leon Rimes nas quatro primeiras temporadas. Ó, vou trazer as outras. Na décima primeira já. O monstro, né? Que foi o moço aí. O T-Pain. Queridíssimo, T-Pain. Uhum. Aí a gente tem, na segunda foi o Fox, que a gente achava que era Jimmy Fox, mas foi o Wayne. Aí na terceira, Night Angel, era Candy Burris. O Sun, na quarta temporada, foi Leon Rimes. Maravilhoso. Leon Rimes. Ah, aí era o Sol, né? Aí tem o Piglet, que eu acho que era o Nicolas Shea, ele mesmo. Ganhou a quinta. É. Ah, gente, é a melhor fantasia, Sassi. Vou te passar depois, você vê. Maravilhoso. Aí a gente teve na sexta, foi a Queen of Hearts, que era um coraçãozinho com a boquinha azul. Era Jewel, maravilhosa também. Firefly, Season 7. Menina, eu falei da Jewel outro dia lá no trabalho, e as pessoas ficaram totalmente tela azul tentando lembrar que não conheciam a Jewel. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, Jewel. Todo mundo conhece a Jewel. Eu acho que foi a última temporada que eu via dela, porque essa 7 eu já não vi, ó. Foi a Firefly, foi a Teyana Taylor. Uhum. Teyana Taylor. Não conheço. Atriz. Não, eu tava. Oitava temporada foi a Harp, é uma harpa humana aqui, que foi a Amber Riley. Mercedes. Season 9 foi Medusa, que foi Bishop Briggs, não faço ideia de quem seja. Ótima, cantando. E na décima foi a Vaca, que foi Neo. Depois caraca, teve o Gold Fish, que foi Vanessa Hudgens. Gente, é o The Voice mesmo, né? Toda 50 temporadas. Acho que eu vou ver a temporada da Vanessa Hudgens, do Neo não quero ver não. Ah, é bem sem gracinha, viu? Só a Vanessa que era ela e o mocinho lá do Heart of Discs, que eu esqueci o nome. Ah, que eu fiquei revoltado que você falou que ele foi ótimo e perdeu, né? Ele foi ele muito melhor que a Vanessa Hudgens, filho. Ele foi de Bubblegum, uma coisa assim, que era uma máquina, aquelas máquinas de bolinha. Um negócio uhum. Assim. Adoro máquinas de bolinhas. Sniffle Wind. Perereca, como se diz, como a gente chamava. Perereca. Mas a Vanessa faz as performances mais legais né, da Vanessa mesmo. Mas cantar é o mocinho. Ela aprendeu em Dreamgirls. Aham. Cantando com a Beyoncé, né? Cantando a música da Beyoncé. Gente, o menino de Hard of Dix, ele é excelente cantor. Eu nunca entendi por que ele não seguiu na carreira. Qual moço de carreira? Qual? Não, que a coisa não ficou com ele. Tinha o Wade e tinha ele, que era o... Gente, ficou com a Lemon. Ficava com a Lemon. É o Lavon? Não. Ele... Ai, qual é o nome dele? O Lavon era o que ficava com a Lemon? Não, mas antes era. A Lemon era a namorada dele. Aí depois ela ficou com o Lavon. O George? Isso, o George. O Jimmy George também, né? Que é o namorado dela. Ah, o prefeito, verdade. Prefeito. Eu tava aqui falando no Muda Hora, já tinha falado do prefeito, já tinha falado do George, aí vocês me ignorando, aí eu percebi que eu não apertei o botão. Léo, assim, afleticissíssima nesse moço. E eu sou louco afinal... nesse homem. Afinal, é os dois, né? A Vanessa e ele. Aí ele até lembra que eles fizeram um filme juntos e que tem uma competição e ele perde pra ela no filme também. Aí fala de novo, adoro. Perdi pra ela, não sei o quê. A vida imitando a arte. É, muito queridos. Que mas a da Vanessa era a fantasia mais bonita também. Parecia mesmo. Parecia mesmo bem bonita. Mas é isso. Podia ter ganhado os dois, né? Dupla coração. Podia. E aí o... do Dr. Ken falava que Vanessa Hudgens era Nicole Scherzinger. Eu falei, nossa, a voz é igualzinha, né? Mesma potência. Ah, tá bom. A gata saiu do programa e vai voltar como competidora, né? Ah, sai fora. Só saiu Nicole, né? Que você fala dos jurados. Só. O resto continua. Que era pior, né, bichinho? Eu gostava dela. Prefiro ela do que o Ken. É, o Ken é chato. Mas eu acho que ela nunca acertava, não era sempre Jenny. Não, era ela e a Jenny que eram as que mais acertavam. Uhum. Quem acertava era o... Pois, o Ken. O Ken. Dr. Ken, né? Dr. Ken. Grande hit do Dr. Ken. Menino, seguindo aqui então, né? Vamos falar de Vestidas de Azul. Né? Nova minissérie espanhola aí. Spin-off de Veneno, né? A série que Márcio Zanon amou e me obrigou a assistir. E você gostou também. E eu gostei de Veneno, né? E aí agora a gente vem pra esse spin-off que se passa algum tempo depois, né? Se não me engano, 2 anos depois do final de Veneno, né? Que a gente teve lá a morte da Cristina e tal. E aqui, ele já começa com um anúncio de que você vai ter ali coisas relacionadas à realidade, porque o tal Vestidas de Azul, que a Valéria, né, que é a protagonista, vai tentar recuperar, né, e refazer, escrever um livro sobre, é um filme que existe realmente, de verdade, e esse documentário, na verdade, né, ele focava em 7 mulheres transexuais contando suas vivências, né, ali na Espanha depois do Franco. E a gente tem a volta, obviamente, de Paca La Piranha, que é a melhor personagem dessa série. Minha mãe, diva. A maior de todas. E cada episódio do Vestidas de Azul é focada numa dessas personagens do Vestidas de Azul, né? Então, no primeiro episódio tem a Lauren, no segundo a Tamara, no terceiro a Renê, depois a Eva, a Tereza, a Josete e a Nátia. E conforme a gente vai vendo a história dessas personagens em si, a gente vai acompanhando um pouquinho das coisas que mudaram na vida da Valéria, da Paca e das outras mulheres que a gente já tinha visto na primeira temporada, né? Até onde a gente tinha visto, tinham apenas os 3 primeiros episódios disponíveis no Max, né? Eu acabei de entrar, tem mais 2 agora. Tem mais 2 agora, né? São 7 episódios no total. Eu tenho que dizer que eu só vi o primeiro episódio, né? Eu não achei ruim, mas eu não tenho conexão com essas outras personagens. Então, pra mim, assim, ficou um pouco... Ah, tá. Porque quando você vê ali a Valéria, a Paca, falando da Rocio no velório, você vê as personagens que você já conhece, a identificação rola muito forte. Você fala assim, cara, eu conheço as personagens, eu sei a história delas, eu conheço elas, eu gosto delas, então pra mim faz todo sentido. Mas quando você tá só vendo essas outras personagens que, tipo, tá bom, e aí? Né? Tipo, nesse primeiro episódio da Lauren lá, que mostra que ela tava no exército, e foi através lá do amigo que ela tinha no exército que começou a entender um pouco da questão da transexualidade dela. Mas eu confesso que eu não fiquei muito engajado na história dessa personagem em si. Eu tava muito mais vendo Paca e Valéria enganando o homem da locadora pra roubar a fita. Amo, né? Divas. Isso muito mais me engajou. Mas eu queria ouvir Zanon, que eu sei que gostou muito do episódio. Menino, assim, eu te entendo porque você fala que não teve aquele negócio de querer ver, porque eu acho que a Cristina era uma personagem muito forte, muito presente na primeira temporada inteira. Sim. E aí você vê, assim, a Cristina é tipo 100 e essas personagens de agora são 60. Mas não assim de qualidade, falando assim de ritmo, de entrega, de como elas são marcantes, né? Então, enquanto a Cristina tá lá no 10, elas estão no 6. E aí você vê, a Valéria se molda pela Cristina, né? A Cristina é tipo a grande musa dela, né? Então eu acho que é isso que move muito a primeira temporada. Eu gosto dessa, tô gostando bastante. Eu vi os 3 primeiros episódios, como o Safi falou. Eu gosto das personagens, que eu acho que eles são muito bons em criar empatia com as personagens. Todas elas. E sabem contar a história. Meu problema, eu tenho um problema só com as histórias, é que elas não têm fim nos episódios. tipo assim, tá contando da Lauren, ele tá contando. E aí, tipo, é quando ela vira transexual, né? Tipo, ela faz a transformação dela, meio que acaba o episódio. E aí vai pra Tamara. Sim. E aí isso. Acontece a mesma coisa e vai pra, pra outra, não lembro qual que é o terceiro, da moça da coisa. Terceiro. Mas é, todos os episódios são assim. Eu acho que no final vai, tipo, converger de todas as histórias numa só pra ver como é que foi o filme e a partir dali. Porque só falar, ah, essa morreu, essa também morreu, essa, não, essa aqui desapareceu. E acho que falta, entendeu? Acho que é muita personagem que eles querem apresentar pra... E de um jeito que não... Não acho que... Eu gosto muito, mas eu acho que não é um jeito que todo mundo gostaria de ver. Uhum. E eu concordo com você. Tipo, eu adoro ver a história... A Valéria, ela... Naquela questão que ela tava com cara, eles iam adotar uma criança. E aí ela largou tudo, porque não era aquilo que ela queria naquele momento. Ou, assim... Tô entendendo agora que ela tá se sentindo insegura pra fazer isso. A Paca, que reencontrou o cara que ela já ficou várias vezes, ela lá sentando nele, sem dó. Então, assim... Aí tem a amiga da Valéria, que ela acha que ela tem um rosto que não condiz com o que ela é, ela não gosta do corpo dela, mesmo ela sendo lindíssima. Sim, belíssima mesmo. Então, e aí eu gosto muito mais das histórias delas do que das outras, mas eu tenho curiosidade para saber o que aconteceu, como que tudo aconteceu e onde que elas foram parar, mas eu entendo, como você disse, que não criou uma empatia ali na hora para continuar vendo. Mas eu gosto muito do jeito que eles contam as histórias, porque eu acho que todos os personagens e os atores são muito carismáticos. Então, por isso que eu tenho muita vontade de continuar assistindo as histórias delas, né? É, e a gente sabe que vai ter um final, né, que vão ser só 7, e ali no final a gente vai saber o que aconteceu. Provavelmente eles vão fazer o Vingadores, né, a união de todas, no último episódio. Uhum. Mas eu tô vendo aqui que o mais bem avaliado é o episódio 6, da Josette. O episódio mais bem avaliado. Vai ter uma história bem avaliada, né? É o 4. Provavelmente, deve sofrer horrores. É, porque o povo adora uma desgraça, né? Sim, falou num sofrimento, na desgraça, o povo fala, meu Deus, que obra de arte. Mas eu gosto muito que eles usam as próprias atrizes que estão interpretando fazer o antes da transição, elas meio que aceitaram se vestir de homens, né, para poder interpretar elas numa versão antes da transição e tudo. Eles não estão fazendo besteira, né? Eu acho que os Javier ali, os dois Javier, eles são, não sei se você sabe, mas eles são jurados do Drag Race Espanha, os produtores da série. Ah, é? Aham, uhum, eles são um casal, né? É o Javier Calvo e o Javier, não lembro o nome do outro. Dois queridos, uns gostosos. Dois queridos. E aí eles são os jurados e teve, na primeira temporada, tem uma runway inspirada na Veneno. Então é só sobre as roupas dela e a Paca vai lá como jurada. Amo, Paca la Piranha. E eu acho que eles são muito bons em contar as histórias, principalmente na Veneno, que foi muito boa, e essa eu tô gostando bastante. Eu já percebi que não é uma coisa tão hypada como os outros, porque a Veneno foi muito... O mundinho GLS ficou muito empolvorosa quando saiu. Foi mesmo. E essa aí ninguém tá falando nada, né? Mas eu espero que eles contem mais, assim, histórias... Não sei se vai contar só... Porque, assim, da Valéria eu gosto, mas, assim, só contar da Valéria, né? Tem outras coisas que eles podiam contar, né? Dali. Eu acho que tem muita história da Valéria ainda pra ser contada, mas eu acho que também eles poderiam ter focado a série, não contar da Valéria, mas dessa Sete aí mesmo. Não de como a Valéria foi atrás, a Sete e tal, isso aqui. Apesar de gostar muito, eles podiam ter feito outra coisa, mas podem continuem fazendo mais, porque não tem esse tipo de conteúdo, né? Então, Javier, se vocês estão escutando esse podcast, continuem, porque passa tá muito mais, bom. Né? É. E eu não gosto muito de séries de outras línguas, né? Tirando coreano, que às vezes eu assisto. Mas eu gostei muito dessa. Tô gostando e espero que continue assim pra eu gostar. Não vai ser como a Veneno, que eu já percebi isso. Que a Veneno, pra mim, acho que é um grande ápice das séries ali desse gênero GLS. Mas é isso. Eu confesso que eu vim pra... Quando eu dei o play... Eu já fui logo procurando a dublagem, né? Porque geralmente série espanhola eu vejo dublagem, né? E aí não tinha, né? Falei, meu Deus! Será que é por isso que você não gostou? Não, acho que não. Acho que não. Assim, eu gostei do episódio, mas eu não engajei, né? Eu me engajei, como eu disse, me engajei com a história que eles estavam contando paralela. Eu acho que é muita coisa, é muita, muita história, é, tipo assim, é uma hora de episódio, mas é muita coisa, e é muito solto, não é, tem uma linha de raciocínio, eu acho. Gosto, mas não gosto 100%, entendeu? Mas eu entendo quem não consiga gostar. Eu acho que da Veneira é muito, a da parte da Veneira é muito mais... Mesmo que vai e volta no tempo, várias, porque tinha três linhas do tempo, não era? Da Veneno, uma coisa assim? Sim, é porque a história da Veneno também era muito interessante. Uhum. A história da Veneno, de tudo que ela fez, de como ela era. É muito interessante você ver, não só você vendo o passado dela, as coisas que ela passava lá, e depois aquela relação dela com a Valéria, a própria Valéria tentando se entender, né, enquanto a pessoa ali para fazer a transição. Então acho que tinha muito mais coisas, não vou dizer interessante, acho que é uma palavra forte dizer que a série é desinteressante, mas muito mais assuntos que chamavam a atenção, assim, que preenchiam esse tempo. Sim. É. Não, eu tenho certeza que se focasse em uma daquelas das vestidas de azul lá, seria muito interessante. O problema é que não dá tempo de ter foco em uma só, porque cada uma tem uma história. Uma tava no exército, a outra tem a família de cigana lá, que elas falam, né? E aí, a outra, essa do último episódio, foi morar em outra cidade, porque queria ser cabeleireira e se descobriu como uma mulher trans. E aí, a família encontrou, ela namorou, o cara foi assaltar ela, ela se apaixonou pelo assaltante, eles namoraram. Então, tipo assim, se você focasse em uma história, eu acho que seria muito interessante. Mas eles não estão focando, é muita coisa, né, pra você... É, exato. Mas eu, se eu tiver tempo, assim, eu vou dar mais uma olhada. Vou dar mais uma olhada com certeza nas vestidas de azul, né? Agora, sabe o que eu não vou dar mais uma olhada nem se me pagarem? Em Hierarquia, né? Ah, achei que você ia ver toda. Pelo amor de Deus, sem condição nenhuma, né? Nova minissérie coreana da Netflix. E, assim, acabei de ver The 8 Show, né? Falei assim, poxa, parece ser minimamente interessante. Vai ser uma minissérie, então eles vão... Né, contar as coisas rápido. Começando que os episódios têm 5 horas de duração, né? Os episódios têm 5 horas de duração, é muito difícil. E, assim, eu vi 2 episódios e eu achei muito, muito, muito, muito desinteressante. Muito desinteressante. Eu confesso que pela cena inicial ali, que tem aquele menino vestido com o uniforme da escola, sendo perseguido por alguém, até que ele é morto, você fala assim, pô, vai dar, pô, sucesso. Vai dar uma ideia muito interessante do que acontecer. E aí, quando vem o outro menino pra poder ficar no lugar dele, que você já meio que sabe que ele tá ali pra ser a Emily Thorne e fazer a vingança, né? O novo bolsista. Aí você fica esperando as coisas acontecerem. Só que as coisas não acontecem, entendeu? Não acontecem. Aí, quando você pensa assim, no final do segundo episódio, depois de... mais de 2 horas e 20 já assistidas, aí tem um negocinho assim, que ele fala assim, ah, então você descobriu quem eu sou. Aí você fala assim, porra, pode ser que agora venha. Aí eu dei o play no primeiro minuto do terceiro episódio. E aí ele fala assim, ah, você descobriu quem eu sou, a pessoa que quer acabar com a... tirar você de ser aluna com a melhor nota, pra eu poder conseguir as melhores bolsas. Ah, vai se fuder, né, meu irmão? Porra, que cliffhanger bem recompensado, hein? Porra, vai se fuder. Porque aí é um episódio de 1h07 de duração, entendeu? E, cara, aí tem aquele negócio. Ah, não, porque alguma coisa tá acontecendo na escola. Foda-se, não me interessa. Não conseguiu me gerar expectativa nenhuma. Fica só os ricos falando, humilhando os pobres... E falando, ah, vocês não podem olhar pra mim, não podem falar comigo. Aí tem o menino lá, o... Que ainda tem isso, gente. Eu vou ser muito xenofóbico agora. Mas não tem como pegar, assim, de uma forma fácil os personagens. Porque não é assim, João, José, Maria, Creuza. Não, não tem como. É J&J, Yanhei. E aí você fica assim, não, não tem como. Aí você só lembra do moço que o mais principal... Ele é o bolsista, porque ele tem a gravata azul, né? O bolsista tem a gravata azul. E aí você lembra do outro moço lá, que é, supostamente é o vilão da série, porque ele tem o cabelinho mais cortado. E o cabelinho dele tá sempre com um ladinho aqui. Mas aí quando você chega nas mocinhas, tem uma mocinha que é igual a outra mocinha protagonista. Isso me gera uma confusão muito grande. né? Aí você tem que assistir 10 episódios, na verdade que são 7, pra poder tentar conseguir. Isanon disse que me descobriu quem é o assassino. E eu falei pra ele guardar esse segredo, né? E ele guardou tanto segredo que ele até saiu agora da gravação rapidamente, né? Mas eu confesso que eu tentei. Eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, uma tolerância muito alta pra bombas. Mas essa daqui não conseguiu me engajar no mistério, entendeu? Não engajou. É que assim, Sassi, eu fui assistir esperando um Elite coreano, né? É isso! Era o primeiro ponto inteiro. E aí, assim, eu cheguei no ponto do episódio que eu cheguei a duvidar se eu tava prestando atenção. Porque, tipo assim, Sim. eu tava vendo, eu tava ouvindo, mas, tipo assim, a cena que mais me chamou a atenção é a cena que eles vão fazer um Velozes Furiosos do nada, né? Uns alunos de high school. Exato! Duas Ferrari, aí me encontra no autódromo. O que tá acontecendo? E aí a menina na moda popular vira do nada e fala, ah, não tem mais nada entre a gente, acabou ser tudo. E ele fica, ah, mas como assim? E aí eu fiquei assim, eu não entendi se era pra eu me importar com essa menina, se era pra eu achar que ela vai ser legal. Sabe, tipo assim, eu não conseguia sentir nada assistindo. Eu falava, gente, tipo, eu tô vendo essa cena e quando começa a próxima cena eu já esqueci a anterior. Eu realmente não conseguia, tipo, acompanhar, porque era tão whatever. Exato. E eu li em algum lugar que essa menina, né, tem que aparece um flashback no segundo episódio, do menino que morreu junto com ela, né? Junto com ela. Ah, eu te ajudo, não sei o quê. Aí eu fui ler que ela tinha engravidado dele. Que isso? Exatamente. E que o pai dela é todo mega evil, né? O pai dela, ah, tira esse batom! Vai colocar uma roupa decente, igual sua mãe! O pai dela é todo mega evil, né? E aí parece que ela teve que tirar a criança. Ou teve a criança fora, não lembro, não fui procurar essa informação. Mas ele teve essa barra, né? De que ela tinha engravidado. E ele tava ajudando ela. E aí? Então, mas é tudo tão... Porque, tipo, comparando com Elite, primeira temporada. A gente vê a menina que morreu, a gente conhece o passado dela e tal. E se a gente só sabe que esse cara morreu, o outro chega, no fim do episódio fala que tá lá pra descobrir quem matou ele. E você fala, tá. Aí os outros só são mal, rico, rico, rico. Aí você fica, também não me importo com ninguém, vou fazer morrer todos, né? E aí vai se desenrolando um negócio que, como você falou, não acontece nada. E eu fiquei, gente, mas por quê? Não acontece nada. Não tem nenhuma pegação, né, que nem Elite, pra poder dar uma... Tem uma hora uns braços, negócio, mas é isso. É, porque na série, na série coreana não pode, né? Ah, mas tem uns BL que o povo bota aí, que é uma fornicação sem fim. Ai, ai. Eu fui enganado. Olha aí. É isso que eu quero ouvir. Humilhado. Não, é assim. Primeiro episódio eu achei ok. Eu falei, tem um mistério legal. Lógico, o final do episódio já tava prevendo tudo o que ia acontecer, né? Tava muito óbvio, né? Que o homem ia assim, ai, desculpa, gente, eu tô subindo escada, já tô sem ar. Morta, e olha que a senhora morta. É malhadora. É, pra você ver, né? Tô malhando certinho. Então, aí acabou o primeiro episódio e falei, gente, os personagens são legais. Eu gostei da Era Venenosa, achei belíssima. Eu achei que a menina mais bonita da escola lá, que era a popularzinha, achei grandes bosta. Eu falei, gente, vocês estão achando a essa boneca de porcelana. Grande nada. E aí eu falei assim, achei legal, achei interessante e tal. Mas aí chegou o segundo episódio, que o Sasser falou, não acontece nada, né? E assim, não aconteceu nada mesmo, né? Eu disse. Aí eu falei, fiquei com preguiça. Aí fui atrás dos spoilers. Mas no primeiro acontece? Não, acho que dá uma introdução. Quase furioso, se você gostou, né? Eu acho que dá uma introdução do rolê. Aí eu falei, vou acompanhar pra ver, né? Mas eu já tava percebendo, que eu falei assim, não sei se eu vou chegar até o final. No passeio do 2. No 2 eu já tinha posto... Na metade do 2 a gente tinha colocado na velocidade 1.5 pra ir mais rápido, pra eu ver só até o final. Aí fui atrás dos spoilers pra ver o que acontecia. É isso que a gente quer saber. A gente tá aqui pra isso. Menina, então, vou contar os spoilers. Se você for assistir essa grande série, né? Então, não. Tome cuidado. Ah, o nosso público super vale. O povo que não vê nem Grey's Anatomy, que é a série. Né? Vai ver essa bomba. Então, assim, o grande segredo da menininha lá, né? Porque ela terminou com o menino, que ela tá sendo chantageada. Eu vi que ela recebeu uma foto no Zap. Essa chantagem era do... Na verdade, eu não sei se é sobre isso, mas era mais ou menos isso. Eu sei que por que ela terminou com o cara? Porque assim, ela ficou grávida dele, do menino. Do namoradinho. Do playboyzinho ou do pobre? Não, do playboy. E aí, o que aconteceu? Como ela ficou grávida dele, e ela teve um aborto espontâneo. E aí ela ficou com vergonha disso tudo, e aí ela fugiu. E aí é por isso que ela terminou com ele. Isso que ela foi pra Nova York. Eu achei que ela aqui teve. Ela agora só se fingindo pro Zanon que não sabia, porque ele já tinha contado isso. Mas eu achei que ela tava grávida do. Achei que ela tava grávida do pobre. Do morto. Então, é do morto. O pobre, ela ficou muito amiga dele. Ela era muito best dele, assim, mas ela não pegou ele. Eles eram só amigos. O outro tinha muito ciúme com o Playboy. E aí ele fazia bullying com o pobre. E aí o mistério. Pesadíssimo, de quem... né? É. E aí o mistério, quem matou, né? O que aconteceu? Sabe aquela professora dele que aparece toda hora na sala, fala, você é a filha da puta? Aqui pega o aluno, né? Então, ela, o que aconteceu? O menino, o irmão dele, viu ela pegando o aluno. E aí ele foi embora e ela foi atrás dele. Só que ela foi atrás de carro. E aí, essa coisa de carro da atropelar foi um acidente. Não foi que ela matou ele de propósito. Foi ela que foi porque quis. Não, aí o que ela fez? Ela fugiu, porque ela ficou com medo, né? Mas ela, tipo, não ajudou. Falou assim, vai morrer, melhor pra mim, né? É isso. Assim, eu atropelei, mas quem matou, né? Não foi Deus, né? É isso. Mas é esse o plot, gente. E aí, no final... E falaram que tem uma cena pós-crédito, né? Ah, eu não vi a cena pós-crédito. Não fiquei sabendo desse rolê aí. Mas eu sei que no final ela foi atrás da mãe, né? Pra se reconectar com a mãe, né? Que tem esse grande rolê aí que a mãe dela era alguma coisa que ninguém sabe. E ela não voltou a ficar com a mãe. Ela não voltou a ficar com o menino, porque falou que agora eu sou uma mulher empoderada, vou cuidar da minha mãe. E ficou esse triângulo amoroso dos três, né? E o outro bolsista novo? Nada? Que bolsista novo? Ah, o da Revenge? O detetive, na neblina. Ah, então, mas ele ficou o triângulo amoroso entre os três, o Playboy, ele e a menina. Ela começa a gostar, ficar gostandinho dele. Mas ele descobriu que a professora que matou o irmão dele. Sim. Ele que descobriu. Aí eu vi as pessoas comentando, falou assim, o problema desse drama é que assim, ele não descobriu nada, as coisas foram aparecendo pra ele e ele foi montando as coisas. Falou assim, gente, que o pior detetive, mas que tudo vinha pra ele, era óbvio, né? E, olha, Brito, sinceramente. Honestly, né? Look, Brito, honestly. Eu amo. Mas é muito isso, gente. Essa bomba, ainda bem que eu não continuei pra ver esse caralho. E provavelmente vai ter segunda temporada, né? Então. Será que disseram que era minissérie, né? É. Mas já deixou o gancho pra segunda temporada. Não sei o que rolou no pós-crédito. É, o pessoal falou que o pós-crédito não tem nada a ver com nada. Até eu que comecei a ser lover, passei a ser hater. Não, o Zanon começou mó animado. Ah, eu vi o primeiro, adorei, não sei o que. Aí de repente parei no segundo. Aí eu uso o ué. Fiquei confuso, tava tudo animado. Tudo animado, bicha. Amor e desamor na mesma velocidade. Pra você ver, né? Ó, abri aqui, ó. Cena pós-crédito explicada. Quem é o aluno morto? Mais um aqui. Sacana, mano. Respeita, gente, apareceu uma pesquisa pra eu responder no lugar do site. Qual é o meu gênero? Do nada. Você sabe esses pop-ups sem fim? Inferno. Uhum. Deixa eu abrir outro site aqui. Tá. Ah, vamos lá. Depois de anos vivendo, você vê Jay se defendeu tal, contando a história. Sai, que site infernal, que inferno, me deixa. Ah, garoto. Deixa, que eu já tô de bobeira. Final de Hierarch deixa claro que, embora professor Jisoo tenha sido quem matou Inhan, praticamente todos na escola foram culpados pelo que aconteceu. Então vamos lá. Sistema, né? Pós-créditos. Até os créditos rolarem, parecia que Hierarch teria um final feliz e independente, sem deixar espaço para uma segunda temporada. No entanto, numa cena pós-crédito, Hira, né, irmão de She-Ra, encontra um cadáver cercado de sangue em uma das salas de aula. Rian e outros estudantes logo chegam para confirmar que houve outro assassinato, dessa vez dentro do campus da escola. A cena nunca mostra totalmente o rosto do aluno deitado na chão, o que por só é um grande gancho para uma possível segunda temporada. Por eliminação, com base nos alunos que estavam lá, Pode ser o corpo de Ju-won, filho do ex-diretor, que foi quem chantageou Jae-yi durante a maior parte do show. Assim que o corpo foi encontrado, Hyun recebeu uma mensagem anônima ameaçando que pode ou não ter visto de Kang-ha. Adoro a nova aí. Elite coreano. Ah, olha. É aí, né, Kang-ha. Aí. Kang-ha, ei. Ei, Kei. Kei Alves. É. Menino, falar nisso, o Henrique falou que PLL tá ruim. Nunca imaginei. Meninos, fizeram, acredite se quiser, semana passada, o episódio da Casa do Sul dos Terror. Foi o melhor episódio de toda essa temporada. O melhor episódio. Agora, e aí teve o twist no final, né? Que a Cremogema foi atacada pela Blood Mary lá, né? E aí as meninas sobem, tudo correndo. E aí quando chega lá, fala, Cremogema, você foi atacada? Ela falou, fui atacada. Ela fala, você conseguiu ver o rosto da Blood Mary? Ela fala assim, consegui. E aí elas perguntam assim, quem era? Aí a Cremogema fala assim, minha mãe. Ai, não. Podia ser Lucy Hale. Aí seria ótimo. E aí, eu vi que hoje doutora, saiu... a doutora aconteceu alguma coisa com ela, né? Ela foi empurrada da escada, quebrou um pé. Ah, que básico. Mas aí doutora. Hoje saiu o episódio, né? Hoje quinta-feira e semana que vem tem a finale. Menina, eu nem parece assisti que essa bomba, né? Aham. Eu nem assisti essa merda, mas meu Twitter toda hora aparece sobre essa série. Eu falei, gente, mas eu não tô assistindo essa merda. Menino, tá na frente do Twitter, né? PLL Summer School. Então deve ter acontecido alguma coisa bem impactante. Deve ter acontecido alguma coisa. Eu não cliquei porque eu quero ver, né? Eu vou ver o que aconteceu. Ah, já basta os spoilers de Bridgerton, né? Que você tá pegando. Nossa, eu fiquei muito puto. Fiquei muito puto. E não fui eu que compartilhei. Quando eu compartilhei revoltado, foi só um comentário. Não foi nem falando nada. É, foi uma amiga minha participando no Twitter. Aí eu falei, porra, falei, dando spoiler, caralho. E o pessoal não sossega o facho. Menina, sapatão também, povo, né? É, parece que nunca viram. Ah, mas tem sapataria em Bridgerton? Vai ter, menino, tá? Os fãs do livro estão revoltados que mudaram o gênero de um personagem. Amo. Porque o irmão que era viado, eles desistiram, né? Heterossexualidade. Não, menino, não, confirmado. É bi, menino, beijo. Ah, é? Bissexual. Amo. Dois irmãos Bridgerton é bissexual, fi. Tem dois agora, né? Por falta de um, são dois agora. Amo a diversidade. Desgandados. Degenerados, tá? Saindo aqui não, de hierarquia, vamos pra próxima aqui, que por acaso chama próximo também, né? Que loucura. A nova série turca da Netflix, essa não é minissérie, é série mesmo, né? E eu acabei achando uma sessão da tarde bem gostosinha, né? Essa tinha dublada, então eu assisti ela por completo, né, menino? Assisti ela todinha. E toda? Vi ela todinha. Vi ela todinha. Achei interessante, mas só vi o primeiro, não tinha tempo. Achei bem gostosa. O nome dela em inglês é Thank You Next, né? Amo! Amo, Ariana. O nome dela é Thank You Next. Então, vou dar uma breve sinopse, então, pra não dar muitos spoilers, se o Léo quiser ver a série. Não, né? Pode falar. Que a gente tem a protagonista, né? Que é a Leila, que ela é uma advogata, né? Aí ela trabalha na empresa de advocacia do tio dela, então, né, pro baby. Veloso. E aí ela tá acabando um relacionamento de 7 anos com o Omer, que ele traiu ela, e ela tá ali se recompondo, né, com o apoio dos amigos, conhecendo um chefe de cozinha. Maravilhoso. Né? Um chefe de cozinha, Gabriel, né? É, Ceias, né? Ceias. Conhecendo o chefe de cozinha. E aí, tava tudo indo muito bem até ela ser colocada num caso do que é o divórcio do ano, né? Que é a gloriosa senhora Tuba. Tuba e o Tsen. Gente, a vó da Tuba. Aham. A senhora Tuba. Viado, os nomes dessa série são maravilhosos. A Leila tem uma amiga chamada Funda. Tem. E aí ela tem que cuidar desse divórcio, né, da senhora Tuba e do Sen. Só que ela começa a olhar para o Sen de uma forma um pouco diferente. Ah, isso e é a gente. E essa série tem flash forward, né, já que a gente vê que vai rolar o casamento da Leila, só que a gente não sabe com quem, né? Então a série vai brincar com todos esses relacionamentos, né? Dela conhecer o Seiyas, dela ficar um pouco mais atraída pelo Chen, e do relacionamento dela com o Omer, como ele era antes de acontecer. Eu sei que no período dessa primeira temporada da série, desses 8 episódios, passa 1 ano e meio, tá? Eita! Passa 1 ano e meio nesse período aí da série, né? E a gente vai vendo a Leila, né? Acaba muito envolvida com o Chen, que o Chen fica obcecado por ela. Então ele começa a passar todos os negócios pra empresa de advocacia dele cuidar. Ele começa a fazer muita parte da vida dela. Sendo que ela é péssima advogada, né? Ela não quer pegar ela caso. Ela é péssima nenhum. Advogada. Não presta atenção no que o Caetano Veloso fala. Ela é nepo total. Ela é muito nepo. E mas aí ela é empoderada, ela vai... aplauda. Ela é empoderada. Porque o Mé né, é um grande lixo humano. Sim! E ela volta com ele depois, né? Ah, não, você tá zoando? Volta com ele depois de 1 ano e meio. Ah, já tô com ódio, então. Ela volta com ele porque ela descobre que ela, tipo... Ela meio que envenenou o relacionamento deles, né? Ai, ela não, o esquerdo macho fica indo bêbado na porta dela, fazendo escândalo com o cachorro, pelo amor de Deus. Que ela fala que ela foi guardando as coisas ruins e não abria espaço para as coisas boas, né? Então ela volta com ele, o casamento em questão do Flash Forward é o casamento dela com o Omer. Ah, fala sério. Né? Ainda bem que eu não vi essa bosta. O Seiyas, ele se envolve com a assistente e ex-esposa do Chen, né? Acaba engravidando ela e tal, e eles ficam super amigos, a Leila e ele. Só que antes do casamento, a Leila descobre que, tipo, enquanto o Omer tava tentando reconquistar ela e falar de coisa e tal, ele tava saindo com outra mulher. Ah, que bom. Ele tava saindo com outra mulher. Trouxa que é trouxa é sempre, né? É isso. E aí, no final, ela foge do casamento, né? E deixa o Chen fala com ela assim: você pode até ir, mas você não vai escapar de mim. Você vai ser minha. E o Omer fica com cara de cu assim, porque o Omer fica tentando botar a culpa nela. Porque ela vai pra despedida de solteira e ela acabou de saber essa informação de que o Omer tinha traído ela quando ele dizia que não tava mais traindo ela. Então ela bebe demais, ela acaba indo parar no quarto do Chen, mas ela não faz nada, ela só dorme mesmo. E o Chen fica olhando ela na cadeira dormindo. No dia seguinte ela acorda e acha que aconteceu alguma coisa. Então ela entra no carro, aquele carro que ela sai pilotando, né? E o Chen indo atrás dela. Aquilo ali, ela acordou e viu ele sentado na cadeira, achou que tinha dormido com ele, mas não. E aí ela acaba depois... Ah, ele é muito apatralhada, né? Ela é muito apatralhada. Quando ela vai no hotel com a calça branca, a roupa toda branca, e ele bota ela pra andar na lama, gente, maravilhoso. Viado, que ela tá pisando no cocô, aí ela tira o sapato e fica pisando com o pé no negócio. Eu falei, pra que com que tá isso, garota? Aí fica, ai, achei que não passasse nenhum carro, 200 carros passando no caminho dela, me poupe. Ai, maravilhoso. E aí ela acaba ficando aí nessa coisa de, né, fugir. Ela termina ela indo embora, vestida de noiva. O Chen falando isso pra ela e o Omer olhando com cara de cu. E ela não fica com o Seiyas. Não fica com o Seiyas. Seiyas tá, vai ser pai. Ela é amiga do Seiyas agora. Ela tem 1000 amigos, né? Nunca vi uma pessoa tão cheia de amigos. Ela é muito bem amiga. E eu ainda achei que aquele menino lá do escritório dela também gostava dela. Sim, o homem que manda mensagem sem querer no grupo do Omer. E o pior é que ele gostava dela mesmo. Ah, né? Quem poderia. Antes do casamento, ele fala pra ela, ele fala: eu me apaixonei por você a primeira vez que eu te vi. Só que aí, o meu amigo, o meu melhor amigo, se apaixonou por você e roubou você de mim. Poxa. É. E aí, ele acaba contando pra ela também que na noite antes do casamento, o Omer ficou lá de beijinho com a amante. Nossa, o Omer era muito gente boa, hein? Exato. E ela fala pro Omer, assim, no ouvido dele, quando ele vem tentar dar um... expor ela, falar que ela tá estragando o casamento. Aí ela fala assim: vamos brincar de verdade a consequência? Eu desafio a você me contar a verdade. Aí ele fica com cara de cu. Aí ela fala assim: eu sei de tudo. Eu sei que no dia 8 de abril você tava com ela. E aí ele fica olhando com cara de cu somente. Grande merda ela falar isso, ela vai botar com ele de novo pela terceira vez. Espero que não. Espero que agora ela tenha aprendido a lição dela. Ai, mas gente, depois daquela cena dele bêbado, eu já não tinha chance nenhuma. Ridículo, né, aquele homem. Patético. Nossa, que ódio. A mulher tem CIES à disposição dela. Tem o Chen, que não é grande coisa, mas é rico, né? Gostoso. Uhum. E vai pegar o Mer de novo. Ai, me poupe, Leila. Momento. Mas eu achei bem legalzinha, assim, né? Os episódios não são longos, a melhor parte de tudo. Mas achei, acabei achando gostosinha na série, assim, de ver. Né? Fui vendo aí, conforme trabalhava e tal, ficava em casa, fui vendo ela, os episódiozinhos assim, e terminou super de boa, super rapidinho. E a senhora Tuba conseguiu se separar? Menina, a senhora Tuba se separou, mas não conseguiu ela ficar com o hotel, né? A senhora Tuba aparece? Ah, porque no primeiro não ela... tem ela, só ficam falando dela. No segundo ela aparece, a Leila quase mata ela, porque ela tá tomando medicação tarja preta e Leila dá cachaça pra ela. Leila quase mata a senhora Tuba. Ah, gente, a Leila Tuba não tá patrulhando. E aí a senhora Tuba queria o hotel, né? E o hotel falou que... Chen fala que o hotel é a única coisa que ele não vai negociar no divórcio, não importa. Aí depois ele queria dar nada pra senhora Tuba, né? É isso. Depois de muita conversa, muito blá blá blá, ela aceita não dar o hotel desde que ele pague, acho que 1 milhão de euros pra ela. E aí ele tá fazendo a renovação do hotel e tal, as obras e tal. E aí a senhora Tuba, logo que recebe essa indenização de 1 milhão de euros, o que, que ela faz? Ela manda um caminhão levar 1 milhão de euros em moeda de 1 euro e jogar na piscina do hotel. Pra atrapalhar. A senhora Tuba madura, né? Depois a senhora Matusso, depois a senhora Tuba lança um livro, fala que vai lançar um livro que é Me Casei com o Narcisista, e agora? Ai, gente, aí, tinha que ser só a senhora Tuba e funda. Aí Chen entra na justiça, né, pra impedir do livro sair, e aí ela faz uma exposição de arte. Meu marido é um narcisista, e agora? Eu amo ela burlando as coisas, gente. Maravilhoso. Mas aí não tem mais senhora Tuba depois disso, infelizmente. Mas ela entretém. Eu achei bem gostosinha, assim. É série de mãe, né? Série de mãe. Ah, não, mas achei Leila bem, achei ela carismática, tá? A atriz é boa, né? Sim. Já vi dublada. Ela foi Miss Turquia, né? A Leila, a atriz que faz a Leila. Foi Miss Turquia em 2010. Não foi Miss Turquia, não, menino. Ela foi igual a Andressa Surak, vice Miss Bumbum. Ah, achei que fazia pornô com o filho. Não, ela foi vice no Miss Turquia de 2010 e depois entrou pra essa carreira de trabalho, né? De atriz, de atuação, né? Mas achei divertidinho, achei legalzinha, né? Já que você falou que Leila tem muitas amigas, vamos falar de Amizade, né? Que é o novo filme aí do Max, né? Chamado I'm Okay, né? A Mioca, né? A Mioca. O Taylor mandou pra mim, ele falou, quando eu postei lá a notinha, o Taylor falou, gente, pensei que o nome do filme era A Mioca. Eu falei, garo. É A Mioca, que é tudo junto, as letras. Ai, ai. I'm Okay, né? Novo filme aí do glorioso Max, com a atriz favorita de Zanon, depois de Kristen Stewart, né? Que é Dakota Johnson. A nossa, né? Deusa interior, né? A nossa deusa interior, a nossa mulher teia, né, menino? É isso. E também, no grande elenco que temos aí, temos Sean Hayes, né? Temos Sean Hayes aí no elenco. Temos Molly Gordon aí, da gloriosa The Bear. E temos a Sonoya Mizuno, né? Que é a amiga Jane. E eu vi muitas pessoas falando mal desse filme antes de assistir, né? Eu tinha vi muitas pessoas falando mal. Eu vi as pessoas falando bem, tanto que eu fui mal animado. Eu vi muita gente falando mal dele e tal, que era meio enjoado. E realmente, a personagem da Dakota Johnson, a Lucy... Assim, as duas amigas são duas chatonas do caralho. São tóxicas. Que são chatonas, muito tóxicas. Que bicha chata. Mas a Dakota Johnson, ela é mais chata do que a outra amiga. Viado, ela chora 250 vezes em 10 minutos de filme. Toda hora tá chorando, falando. É, né? Porque você é sapatona que eu fico toda hora falando de vagina, não sei o que. Ai, chorei. E vale dizer que esse filme tem 1 hora e 26. Ele é muito curto. Isso eu achei. E parece ter 3 horas. Só de chororô e toxicidade. É isso. E pra quem não sabe do que se trata, a gente tem essas duas amigas, né? A Lucy e a Jane, que são melhores amigas da vida inteira. E até que a Lucy, que é a Dakota Johnson, abre, né, pra sua melhor amiga, pra Jane, que ela não é muito chegada em rapazes. Que ela prefere as moças. Exato. Que ela prefere uma esfirrinha. Não é muito chegada, né? Em roladinho de salsicha. E só que tudo isso tá acontecendo no momento que Jane acabou de ter uma promoção e tá pra ir pra Londres e ir embora. Só que Jane fala assim, menina, vou ficar aqui até você atacar de DJ pela primeira vez. Depois que você fizer a sua primeira festa, sucesso, posso ir pra Londres, minha vida tá garantida, sei que você não vai ficar sozinha. Vale dizer que o namoro de Jane, que ela tá jurando que vai com ela pra Londres, é viado, né? Que isso, menino? Que isso? Ele fica depois, ai, acho que não vou com você não, gata, sabe como é, né? Qualquer coisa a gente retoma depois. E eu penso assim, meu amigo, não vai retomar porra nenhuma, você tá aproveitando a chance. Minha vida tá toda aqui, segundo ele, né? Exatamente. Minha vida está toda aqui. E aí, menino, o filme vai explorar esse autoconhecimento da Lucy, né? Porque ela é essa pessoa que, tipo, vai no Starbucks só pra sempre o mesmo café. Sempre faz as mesmas coisas. E tem a menina lá no... que trabalha com ela no spa, né? Que ela trabalha no spa, como atendente do spa. Que é Brittany. E ela fica... De onde a gente conhece Brittany, gente? Que eu acho que ela é um rosto assim que eu... falei, gente, achei familiar também. Deixa eu ver aqui. Achei familiar. É, porque de onde a gente conhece essa moça, né? Que ela não é muito... Não é meio estranha. E aí, o que que acontece? Ela... Ah, ela é a Iris do Flash. Adoro. É a Iris do Flash do Bear, do menino lá. E então, tem toda essa jornada de aceitação dela querer, né, se descobrir enquanto uma mulher gay, se entender, se aceitar. E ao mesmo tempo a gente tem essa história da Jane ali tentando ajudar ela enquanto resolve sua própria vida pra ir pra Londres. E assim, como o Leozzi falou, a Dakota Johnson no começo desse filme, quando ela fica sabendo que a Jane vai embora pra Londres, essa gata chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora. Ela chora no banheiro, chora mijando, chora... É desesperador. Chora no chups. Chora no chups, exatamente. E ela começa a ficar com ciúme, que a Jane tem um assistente, né, que é a Cat, que ela fica com ciúme, fica... Ah, agora você só quer ser amiga dela. Que agora você só fala com ela. Que agora não sei o quê. Uma injeção de saco também, sem fim. Uma injeção de saco sem fim. E aí, a gente vai vendo essa evolução da personagem da Dakota Johnson. E no fim, né, no frigir dos ovos, eu acabei gostando mais do filme do que desgostando. Porque eu achei que ele, em algum momento, ele ia enveredar pra Jane descobrir que, na verdade, ela sempre gostou da Lucy. Ah, eu achei que ia ser isso também, no início. Eu achei que a premissa do filme ia ser essa. É, que o grande amor da vida dela era ela, né? Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Eu achei que ia ser isso. E eu confesso que eu fiquei bem feliz quando não foi, né? Que é realmente um filme sobre amizade. É um filme sobre amizade e sobre autoconhecimento. Duas pessoas tóxicas e insuportáveis. Sim. Mas é um filme sobre amizade. É porque eu vi um monte de sapatão falando bem, né? Aí eu pensei assim, bom, deve ter um romancezinho legal. E aí eu só vi Dakota pegando as mulheres que queria experimentar, que não sei o que, humilhando ela, né? Que é campeonato de lacração, humilhada. Aí eu fiquei, gente, mas cadê a parte boa, né? Pra quem é sapatão como eu, o quê? Aparentemente não tem. Aí eu fiquei bem, bem triste com isso. A pobre só tomando o cu e nem é do jeito bom. Né, nem tomou. O Zanon viu esse filme? Não, né, Zanon? Claramente que não, né? Eu tinha que escolher umas três coisas da pauta que dava pra eu ver. Esse filme não foi uma delas. Mas, gente, sua atriz favorita. É. Pois é. Madame Antissáfico você. Ai, ai. Fala de sáfico, que eu tô com raiva. Safofóbico. Safofóbico. Mas eu acabei gostando no final, assim, do filme de verdade. Eu acho que ele tem coisas boas, né? Mas o problema maior deles são as protagonistas altamente tóxicas. Altamente. Ai, gente. Mas, assim, por ele ser do tamanho de um episódio de hierarquia, ele já ganha muito, assim. Ah, se ele fosse maior que isso, eu não ia nem chegar no final. Ah, que absurdo! Que absurdo. Aliás, melhor piada que tem no final, né? Que a Dakota leva a amiga pra pra viajar pra road trip, ela fala assim: você tá trazendo seu passaporte? Tá na bolsa, mas ele não venceu? Passaportes vencem? Sim. É o trauma de qualquer viajante, né, menino? Pois é. Esqueceu o passaporte e o passaporte tá vencido também. É o trauma. Ou deixa na mochila, né? Ah, é verdade, dentro do metrô. É complicadíssimo. Ah, mas no pior, assim, no ruim, não achei dos piores filmes, não. A gente já viu muita coisa pior. Já viu muita coisa pior. A gente viu Hierarquia, né? Que é um filme. É, e um é filme muito pior. Mas a minha atenção nesse filme da Dakota ficou parecida com a de Hierarquia, que eu só olhava e ela tava chorando, e daqui a pouco ela tava sendo tóxica, que a amiga tava sendo tóxica. Aí a mulher transava com ela e falava: ai, vamos ver se a gente repete essa gracinha de novo, né? Ah, você pode hoje? Não, hoje não posso, mas a gente se fala, vamos marcar. E ela toda animada, né? Achando que ia dar vários chups. E a mulher fala assim: então, menina, vou voltar com meu ex. Um beijo. Smack. Foi só o que ela fez. Iludida por hétero. Iludida por hétero. A hétero tava só querendo descobrir como era atacar de DJ. E ela ficou esperando na praça. Expectativas desleais, né? Total. Mas a culpa é de quem criou a expectativa, não de quem quebrou. Não culpabiliza a vítima. Já era. Deu ruim. Ai, ai. Mas é isso, gente. Se tiver com tempo aí, tiver uma horinha e 20, assiste, que é bom. Não. É sucesso. Ai, gente, muito claro. Tempo, né, pra gastar pra certas coisas. Melhor ver um episódio e meio de Hierarquia. Tu viu dois episódios de Hierarquia que dá dois filmes desse? Eu, hein? Mas só eu tô fazendo com as pessoas. Não. Tô falando pras pessoas não seguindo o exemplo. Ai, ai, ai. Mas, pra gente encerrar esse podcast, né, a gente vai encerrar com coisa boa. Ah, com coisa legal, com coisa interessante. Que vamos falar de bônus track, né? Que eu tinha mandado pros meninos esse trailer quando saiu o trailer lá da BBC, né? Porque ele é filme da BBC. Eu mandei pros meninos o trailer, a gente viu, acho que um dos meninos nem viram. E aí eu tava zapeando o Max e vi que ele chegou lá na semana passada. E falei: vou assistir. Se eu achar ou muito bom ou muito ruim, eu jogo pros meninos, né? Se for muito bom, eles vão ficar felizes. E se for muito ruim, a gente fala mal. Então, apenas vitórias. E, assim, uma graça de filme. Uma graça de filme, apenas posso dizer, né? Temos aí... E o roteiro é do Josh O'Connor, né? Uhum, nosso grande orelhudo mais gostosinho. É, roteiro de Josh O'Connor. E a gente tem Jack Davenport, né? Como pai aí. Pai tóxico. Né? Pai tóxico, mas na verdade é do bem. Na verdade, fofo, é. Mulher do bem, tá, gente? Ele faz, né? Uhum. Ele é tóxico, mas é do bem. E eu queria que Lea Ozzy contasse pra gente qual é a sinopse de Bonus Track. Ah, menino, Bonus Track, essa fofura. Filme de época, né? Se passa em 2006. Grande. Grande distante. Ele mostra pra gente o George, que é um menino meio deslocado socialmente, assim, né? Ele tem essa barra que ele quer ser músico, ele toca um tecladinho ali meio fora do tom. E aí ele tem muito apoio da mãe dele, que eu vi que ela é a diretora do filme, né? Ou não? Tô confundindo? Sim. E aí a mãe é super fofa, ai, meu filho, vai longe, vai mostrar sua música. E o pai, né, que é nosso querido diretor de Smash aí, Jack Davenport, ele fica toda hora dizendo: ah, você não serve pra nada, não tem amigo, sujo, tóxico, não sei o quê. Aí ele sofre essa barra, né? Na escola ninguém dá muita trela pra ele. Até que ele conhece o menino Max, que é uma fofura, é o novo Mason Good, né, de Hollywood. Ele não é a cara do novo Mason Good. Eu amo que nesse filme, pra fazer a pessoa parecer jovem, eu boto um óculos ou boto aparelho, né? Mas eu acho que ele parece super jovem. É que o aparelho ajuda ele a parecer mais jovem, né? Pode ser, eu acho esse moço uma graça, eu acho que ele é GLS também, ou super aliado. Eu li umas entrevistas, ele fala que ele ficou meio obcecado mesmo pela toa quase o George, uma loucura. Mas enfim, ele conhece esse moço Max, né, que chama muita atenção porque ele é filho de um cantor famoso. E aí todo mundo quer ser amigo dele, todo mundo quer ouvir ele tocar piano, todo mundo quer não sei o quê. E aí o Max inventa que tá precisando de umas aulas de matemática com ele, né, porque claramente não precisava. Já tava na intenção, né? É, Max chega pra ele e fala, precisa de um tutor, você entende triângulos e tal. E aí eles começam a ficar amigos, começam a compor música juntos, né? Coisa assim, bem inspiradora. E aí, né, ele começa a levar Jack pra botar piercing, pra sair encontro duplo com as meninas, e tem a menina sapatãozinha que dá vodka pra George. George começa a usar umas roupas de franja maravilhosa, né? Roupa da mãe dele! Sim, eu amei. E aí eles vão se descobrindo, assim, eu achei fofo, porque quando começa o George é realmente muito triste, né? Você fica, eu até falei, ah, será que vai ser aquele filme cinza triste? Mas conforme eles se conhecem, vai adiantando, o tom do filme muda, assim, eu achei muito legal isso. E aí temos um romancinho aí, né, fofinho. Acho que a química deles tá muito no ponto, sim, assim. Você vê que tem umas cenas que eles ficam se tocando, se coisando, passando sujeira na cara do outro. Ah, que delícia, tudo que eu precisava. Eles são muito fofos, muito fofinhos, muito fofinhos. E a gente tem personagens icônicos, né? Tem a menina ruiva, que é a fim do Max e começa a perseguir o George, afogar na piscina. Tem, sim, temos um cara em Rios. Sim. Ai, ridículo. Mas ela é igualzinha, Karen. Igualzinha. Ah, não, mas não tô falando isso de maldade, não. Tô achando que ela é muito parecida com a Karen Hills mesmo. Até quando a Karen Hills tava com as lace mais lisa, assim. Eu acho ela ótima personagem. Que também é do Vale, né, menino? Pois Vale. É, as professoras se pegam secretamente. O Josh O'Connor tá no filme, né, com o nome do piercing. Ele faz essa ponta aí. É. O pai do Max também aparece no final maravilhoso. Ele chega e fala pro filho, ah, bonitinho, pelo amor, isso aqui, tipo, é todo fofo. A gente conhece esse homem, ele é famoso, né? É o Colin Salmo. Ele faz o quê? Ele faz 007. Ah, tá. Que eu reconheci ele, a voz lá e tal. Eu falei, esse moço é muito famoso. Uhum. Né? Eu vi e ele, é isso, então... o pai do George vai ficando fofo no final, ele fala assim, ah, também não tive um colegial muito bom, nunca tive amigos, fiquei com medo de você repetir a experiência. Ah, aí essa cena do carro é tão bonitinho. Ah, fofo, é muito fofo. No final a mãe dele dá uma esprega nele também, que ele fica, ah, vou desistir do concurso e tal, porque eles são flagrados pelo... Eu adoro isso, os paparazzi começam a seguir o menino, que é filho do cantor, pra dizer que ele é drogado, que ele é culpado pelo divórcio dos pais, não sei o quê. E aí causa um conflito, causa um negócio, e George começa a querer desistir de tudo, e a mãe fala, covarde, você não crê, filho covarde, vai atrás do teu homem. Fala pra ela que você ama ela, Bob! Fala pra Maria! Sim! Amo. Porque o Max mora ali com a mãe, né? E ele, depois que essa foto do paparazzi vaza, ele decide morar com o pai, né? E aí tem a cena do café, que o Max só quer que ele diga que ama, que o George diga que ama ele, pra ele poder ficar. Ele só quer isso. Mas ele fala, por que você quer que eu fique? Aí ele fica assim, ah, preciso da sua ajuda no negócio de música, de show de talento. Aí ele, mas só isso? Ele, ah, não sei o que. Ai, gente, muito fofo. E aí ele, ah, não quer falar. E aí ele sai, arrasado. E aí depois a mãe dele dá esse esbrega nele de garoto. E aí ele gravou a tape, aqui, né? Sim, porque ele é desse, né? Que ele fala que é como se fosse o diário dele, né? As fitas grava. É, inclusive que a história do bonus track é porque, assim, ele. É cada, o filme é meio que em capítulos, né? Então, tipo. Sim, cada capítulo é uma música. Isso. Aí tem Take Me Out, do Franz Ferdinand. Tem várias músicas de época também, né? 2006. Que vão permeando aí. Música de época. O menino, o Smalls, né? Que faz o Max, ele fala. É, fiz uma pesquisa, perguntei pra minha irmã como é que era na época, não sei o que, tipo, humilhando a gente, humilhados. Ah, gente, você já pegou pra pensar que 2006 faz quase 20 anos? Pois é. É, quando Maísa fala que ela vai numas festas que toca música velha dos anos 2000, é isso, né? Ai, como eu amo. Ideia, né? Ai, cara, que maravilhoso. Eu confesso que eu sinto falta desses filmes assim, né? Que é, assim, ele é juvenil, ele é inocente, né? De certa forma, mas que ele... E que eu fico muito feliz, a gente sempre fala isso, né? Que a gente quer ver as gays trambiqueiras, não sei o quê. Mas eu confesso que eu ia ficar muito triste se o filme terminasse daquela forma, deles separados, assim, né? E quando o Max aparece ali no final, essa cena do final me lembrou muito a de Um Grande Garoto. Inclusive, eu quero rever O Grande Garoto esse final de semana, né? a cena ali que ele parece pra cantar com o George. E me lembrou muito, assim. E eu adorei o filme porque ele é muito sensível. A gente consegue entender um pouco dessa trava que o George tem, obviamente. Porque, como ele mesmo disse, ele ainda não sabe o que ele é, o que ele gosta, ele tá se entendendo. E aquele medo de decepcionar os pais o tempo inteiro, né? Porque a gente vê que na escola ele não tá indo bem, naquela feira lá, todo mundo fala que ele não é tão bom em matemática, que ele não é tão esperto, que ele não toca tão bem música. Então é uma pessoa que, tipo, até a Karen Hills fala pra ele no lá, né, que tipo, tá, você pode até passar no colégio, mas e o futuro, como vai ser? Também não é um ambiente muito motivador, né, porque toda hora um professor humilhando ele. Não, professor de música, ridículo aquele professor de música. Pois é. Ridículo aquele professor. Vontade de dar um soco na cara dele, né? Mas ver como o Max ajuda ele a meio que sair dessa concha, cara, é muito gostoso de ver. Sim. Muito, e sabe o que eu achei muito interessante desse filme? Porque, assim, o Max é um menininho popular, gostosinho, não sei o que ele ficou olhando. Mas ele que toma a iniciativa de ir atrás do nerd. Porque normalmente, tipo, ou o nerd tá afim, né? Aham. Uh-huh. Coisa. Ou o cara faz um bullying, não sei o quê. Não, nesse filme foi, tipo, totalmente o oposto. Sim! Ele que cria essa história de precisa ajuda em matemática pois pra é. Se aproximar do George. Tanto que o George uma hora fala assim... Ah, mas por que você tá falando comigo? Você, tipo, ele fala assim, sou novo na escola, não conheço ninguém. Ele fala, mas todo mundo quer te conhecer, tipo, vai atrás de gente melhor. Tanto gente melhor, né? É, e aí ele fica, tipo, não, eu quero falar com você. Achei fofo. Achei fofinho demais, gente. Eu gostei muito desse filme. Eu queria que quando eu era jovem, né, que não sou mais, tivessem uhum. filmes assim. Sim. Né? Eu queria que quando eu fosse jovem tivessem filmes assim. E eu tava vendo que esse filme, ele... Tipo, foi filmado há 2 anos. Sim. E é um filme que eu acho que é aquilo que a gente sempre fala do streaming, infelizmente, né? Se esse filme tivesse na Netflix, ele ia bombar. Mas no Max... Muito! É tipo, muito. Tá lá. Vai passar batido igual. E sem divulgação nenhuma no Max, né? Exato. Tipo, era um filme que se, tipo, passasse, tipo, Hot Stop numa semana, esse filme na outra, ia ser um mega bom. Ia ser. Com certeza. E dava até pra fazer a segunda, dava pra fazer a continuação, dava pra fazer vários. Nossa. Eles terminam juntos, muito fofo, né? E aí ele fechando a porta pra... É... Invocando a criminalidade, porque eles iam ficar sozinhos em casa. Adoro. É... George não teve nada de bobo ali, não. Ali ele fechou a porta que já tava como? Agora um negócio crime. Que eu não entendi, vocês podem talvez me explicar. Quem que era aquele homem que ficava sem roupa na casa dos pais dele? Não faço ideia. Eu não entendi era até agora. O modelo da mãe dele. Gente, porque ele chega e fala, esse é seu pai? Não, é fulano. Eu achei, será que a mãe dele tem um caso com esse homem? Tipo, eu achei que no começo, comecei a assistir, eu falei, gente, esse filme é um trisal? Por isso eu achei que era assim, poliamor. Não, era um modelo, vivo da mãe dele, né? E o modelo dá uns conselhos pra George, né? Uma loucura. Sim, muito, muito legal, gente. Eu achei um filme muito gostoso, de verdade. Fiquei muito feliz de ver esse filme. Fica a recomendação. Pra vocês poderem assistir também, né? Quem tem o Max aí. Inclusive, o Max tá na promoção, hein, menino? Se você assinar agora aí, né? Plano com anúncio R$14,90. Se assinar o plano sem anúncio, R$19,90. E o plano fodão lá, R$24,90. Fiquei confuso com essa promoção do Max. Porque, se eu não me engano, o meu tá tipo uns 17 e pouco. Porque o meu já era metade, né? Uhum. E eu não sabia que tinha esse negócio só poder ver em 2 dispositivos, não? Aparentemente, agora tem, né? Com a... O rebranding, né? Mano, porque eu lembro que eu via, tipo, o Henrique tem umas amigas que eu passei também. Então agora vai ficar mais limitado. É. Eles estão fazendo de tudo pra gente, pra poder cobrar mais da gente, né, menino? Vão fazer só a gente cancelar. Pegar o My Family TV. Okay? My Family TV, o Luiz Torresminho também. Tem uma amiga minha que fala assim, eu tenho ajuda digital. Eu não faço ideia se existe um serviço mesmo com esse nome ou se ela é um nome que ela usa pra... Acho que é o nome que ela usa para os nossos serviços alternativos de streaming. Que ela vive falando, na ajuda digital tem tudo. Sim! E também tem aquele site maravilhoso que eu compartilhei com vocês, né? Que é a Netflix Moderna. Que é Netflix sem mensalidade. E também, para quem não quer baixar coisas, Maravilhoso. Um grande hit. Mas é isso então, menino. Vamos aqui então para os comentários da última semana, do último podcast, né? Nosso podcast 408, que a gente fechou a conta e passou a régua em Grey's Anatomy aí, né? Poxa. Pelo menos até a próxima temporada é a volta de George. Tava todo mundo esperando muito. Então, começar aqui com um comentáriozinho do Twitter, né? Daquela nossa amiga Su, que tá lá no grupo também, Suelen, dizendo: eu não esperava menos de vocês ao comentarem biônicos. E olha, menina Grey, viu? Essa série sobrevive por aparelhos e em setembro continua nessa vida ruim, viu? As risadas do Sasser foram maravilhosas demais. É isso, gente. Eu tenho que rir para poder viver, né, mesmo? Senão, já era. Que? Viva não chorando. Próximo comentário aqui de Mariana Barbosa, né, nossa jurídico do Logadinho, dizendo: oi, linduchos. Oi. Aquela pauta que não vi nada, vocês não viram nada da pauta. Sim. Né? Mas me interessei nessa série da trans, né? E aí a gente trouxe mais uma série de trans também aí pra vocês. A gente é muito trans-friendly. A gente é muito trans-friendly, diferente da JK, né, menina? Velha desgraçada, vaca. Maldita. Puta. Teve Grace, que só faz a gente passar raiva, mas que durante o episódio eu só vou imaginando no que vocês vão falar. A série largou mão do drama mesmo e se entregou a ser comicozinha. Aquela cena que o cartão do Owen não passa, achei bem pastelão. E isso do golpe da fruta, eu vi lá em Natal, com ostra e outras coisas que ele oferece, tipo uma provinha, e depois vem cobrar. Muita sacanagem. Também acho que é muita sacanagem. Próximo comentário de Marcelo Souza também, prefeito lá do nosso grupo, dizendo: Netflix, por favor, faz mais de uma série boa, por favor. Só me deu vontade de ver a série da Glória mesmo. É isso, meninas, soltam 5 pra ver se cola uma. Né? Próximo comentário aqui de Júlia Caldas, nossa ouvinte europeia da Holanda, falando: ai, gente, tô sem tempo de ver coisa e super atrasada em todo o podcast e acabei não comentando os últimos. Não tem problema, você comentou nesse e isso tem muito valor, hein, tá? Mas vim aqui dar um oi e mandar um beijo pra vocês. Mesmo sem ver nada, o bloco de amenidades é sempre super útil. Coraçãozinho, fora a cobertura de Grace, carinha Sorrine, tá? Carinha Sorrine. Mas é isso, Júlia. Mas ela quer que tire a cobertura de Grace? Não, ela gosta da cobertura de Grace. Ah, tá, mandou fora? É que é o tipo bloco de amenidades e, além disso, o bloco de Grace também, que é um grande hit. Entendi. Né? Um hit maravilhoso. Agora comentários aqui do Spotify, começando com Henrique Simão. Olha. Novo esse moço aqui. Novo, dizendo: amei o final de Grace. Vibrei com cada crachá que não funcionava. Vocês viram que tava tendo uma briga pra colocar em The Bear como drama? Sabem se já deu em algo? Amei o episódio. Menino, as outras emissoras querem, né, que The Bear passe a concorrer como drama pra poder dar chance pras comédias. Mas eles não são obrigados a aceitar, né? Já que o regulamento do Emmy diz que até 30 minutos é comédia. Né? Então, você sabe que se The Bear ganhar como drama, aí o povo dos dramas vai querer que volte pra comédia, né? Então... É, eu acho The Bear muito mais dramática do que cômica, né? Uhum. Mas eu acho que mas até aí resolver. Foram anos de erro disso, né? Porque eu lembro que indicavam Sim. várias coisas. Tipo, Big C era comédia. Era comédia. É, porque eu acho que são coisas que o Emmy precisa resolver. Essa questão da duração pra classificar ou comédia ou drama, eles precisam resolver isso. Acho que eles precisam trabalhar com séries de até 30 minutos e séries de uma hora, né? E eles, talvez fazer uma subcategoria. Dramas de 30 minutos, dramas de uma hora. Uhum. Mas eles precisam. Até porque só por duração hoje em dia tem streaming que tem episódio de 50 e episódio de 20. Uhum. Exatamente. O streaming tem que ter episódio de 2 horas e meia, velho. E concorria. E concorria, exato. Assim como eles também precisam resolver essa questão da janela de elegibilidade, porque antigamente era de setembro a maio, que você tinha o rolê das falls, né, das seasons. Uhum. E isso não tem mais, né, gente? Não tem mais essas seasons super bem definidas como antes. Então, eu acho que tem que ser assim, séries lançadas de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Elas estão elegíveis ao Emmy. Ou, já que o Emmy é sempre em setembro, sei lá, séries de setembro até agosto do outro ano. Mas acho que tinha que ser um pouco mais abrangente isso. Acho que não cabe mais essas coisinhas. Precisa se atualizar. Uhum. Ué, tá? Próximo comentário aqui do Will, dizendo: meu podcast favorito. Eu escuto aos poucos para não acabar logo. É, esse vai acabar logo, porque esse ficou curtinho, né, menino? Mas tá bom pra caramba. Sucesso demais. Próximo comentário da nossa contadora, a outra Luciana, né? Luciana na Lightroom, ou Luciana Antioxidante, dizendo: gente, que merda é esse filme biônico? Você disse tudo, uma merda, né? Ai, ai. Próximo comentário de OEA, né? Esse grande hit aí, esse grande ícone que tá sempre aqui com a gente, dizendo: pessoal, por favor, vão ao cinema ver Furiosa. Qualquer R$20 já aumenta a bilheteria em 10%. E acredito que seja Child porque tem umas crianças no filme. Grande abraço. Gente, o EA sempre tem os comentários mais avulsos de todos, pra sempre, eu amo. Próximo comentário de Lucas Tinoco, que também está lá no grupo, também um grande ícone, dizendo: já ia começar Eric e Logado me salvou desta bomba. É um serviço de interesse público. A gente tá aqui todas as semanas pra isso. A gente faz essa garimpada pra isso. Eu faço meu elenco se expor a bombas radioativas pra livrar vocês. Eu sou, eu e o meu elenco, nós somos a CTU das bombas televisivas, tá? É, tá? Nós somos a unidade contra o terrorismo. Pô, achei que você ia falar, eu sou o anticristo do nada, porque... Não, eu sou o Jack Bauer... Entendeu? O Leoz é minha Chloe O'Brien e você é o meu presidente que morreu lá, esqueci o nome dele agora. Não, Snow é outro presidente, né? E a gente tá aí destruindo as bombas pra vocês saírem vivos disso tudo, tá? Próximo comentário de Patimel, também o grande ícone, que também tá lá no nosso grupo, dizendo: gente, sério que Meredith vive comprando casa nova todo dia e não tem 5 milhões pra financiar a própria pesquisa? Shippei muito Adelaide Midori. Pena que Midori vai sair da série. Ai, um beijo, bosta, seus lindos. Meu caro. Ah, também eu te amo. Isso, eu também, se ficasse, né, gente? Não ia durar. Então, ai, que horror, massa, amiga. Ah, gente, é verdade. Não tem um casal que dura até o final? Ah, só a Miranda e Bailey, né? Miranda e Bailey estão sempre durando aí. Esse hit. Miranda e Bailey é a mesma pessoa. É, Miranda e Ben. Ben. Ah, tá. A gente falou Merenda e Beira. Eu falei, gente, é a própria Su Silvestre casando com consigo mesma. É porque Merenda é Tina Estrada, na verdade. É. Entendeu? Se eu falar Tina Estrada, eu já teria reconhecido. Próximo comentário aqui do Davi, com vários is, dizendo: já ouviram falar de um reality britânico chamado The Fortune Hotel? É uma mistura de The Traitors com Topa ou Não Topa, mais The White Lotus. Ufa. Vi 3 episódios e estou curtindo bastante. Eu joguei aqui no Pai dos Burros, vi que é desse ano. E, menino Davi, vou dar uma olhada pro próximo episódio, tá? Vou dar uma olhada pro próximo episódio, nesse The Fortune Hotel aqui, tá? Não sei se vou expor os meninos a essa brincadeira, mas eu vou ver, pelo menos, garanto aqui. Eu só assisto A Bolha, que inclusive tá em atos essa semana, né? Porque nosso ícone Vitor Hugo tá doente. Aí só volta segunda-feira. Ah, que isso, gente. Programa bem feito é assim, né? É assim mesmo. E último comentário aqui de Gabi Fernandes, que também tá junto com a gente aqui todas as semanas, tá no nosso grupo, dizendo: a pauta desse episódio mostra porque eu cancelei minha assinatura da Netflix. Não tem nada interessante. Os seriados só ficam bons depois da review de vocês, meninos. E o Passaralho em Grace foi muito bom. Beijo, Gabi! É isso, né, menino? Você vê aí, né? A gente fazendo as pessoas cancelar a Netflix com os nossos resumos maravilhosos, incríveis, sensacionais. Ai, ai, tudo pra mim. Mas então estamos chegando ao final, gente, desse belíssimo podcast. Podcast menorzinho, mais singelo, mais gostoso, pra você ter aqui, ó, aconchegado no teu coração, né? Mas muito importante que você deixe seus comentários no Twitter, como a Su deixou e eu li. No site também é importante. no Spotify. Muito, muito importante você deixar seus comentários. Para quê? Para fomentar. A gente está aqui toda semana gravando para vocês, livrando vocês das bombas tudo. Muito importante também. Vocês aí jogando as coisas que vocês querem que eu veja. Tipo, vou ver aí essa Fortune Hotel a pedido de Davi. Espero que ele comente no próximo programa, tá? Mas, então, vamos para merchans e despedidas, começando com ele. Márcio Zanon, que é o cara da Malhação. Márcio Zanon. Gente, não tenho nada para divulgar, mas eu já estou querendo preparar vocês para me trazerem advogados, porque semana que vem vou xingar os fãs de livro de Bridgerton. E vou xingar do livro mais chulo possível. Então, eu preciso de alguém defendendo, porque eu vou sair preso desse podcast para xingar essas mocas. A Mariana é o nosso jurídico, amiga. Mariana. Então, ó, já se prepara para levar minha defesa, hein? Porque eu vou xingar essas jurídico. Arrombadas. Que delícia! Ai, eu amo. E você, Leozinho? Conta pra gente. Faz seu merchan, suas despedidas, tudo de bom. Menino, vou reforçar aqui, né, o 12 Dias 12, que está a R$6,99 na Amazon, ou gratuito para quem tem Unlimited. Temos aí 12 autores, 12 contos LGBTQIA, que se passam no mesmo prédio, né, assim como o Edifício Litera, mas não precisa ter lido o Edifício Litera para, né, para entender. Claro que você vai pegar referências, piadinhas e afins. O meu conto, ele é o primeiro da antologia. Né, ele conta a história de Rita, uma moça aí que ela acredita que o dia 12 para ela é amaldiçoado, né? Ela explica por quê no decorrer do conto. E aí, como se não bastasse essa crença, né? Ela acha assim, ah, vou só deixar que o dia passe e sobreviver, ele tá tudo bem. Ela começa a reviver o dia 12 várias vezes, né? Então, uma presença já muito famosa aqui do logado que eu adaptei para essa versão literária. E me diverti muito, os outros contos também são bastante legais, tem personagens aí icônicos já do Edifício Litera, novos personagens, e muito mais sobrenatural no prédio, né, então temos agora vampiros, deuses, tudo que vocês imaginarem, tá bem legal, recomendo vocês irem lá, e chamo vocês pra irem ouvir o Sede também, né, que lançou grandes hits aí, assim como no logado, nosso time musical tem trabalhado incansavelmente. E teremos aí, nas próximas semanas, uma edição com comentários, bate-voltas, outros hits, descartes, né? Assim como Taylor Swift botou no... lado B, né? A gente vai pôr as músicas deletadas e tal, tudo pra vocês ficarem, né, por dentro do nosso processo criativo musical. Ai, que delícia! Que delícia, eu amo. Apenas amo. Que delícia ser viado, né? Que delícia ser viado, que delícia o verão, né? A gente mostra o ombrinho e desmaia no chão. Mas então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, espero que vocês tenham divertido. Apadrinhe no patreon.com/logado, lá você pode deixar sua cotinha a partir de quanto dinheiro você puder, né? A partir da menor cotinha, estamos aceitando. E também deixe seu comentário no Spotify, no site, no Twitter, onde você achar melhor. Se quiser mandar no meu privado, também manda. Fica à vontade, mas o importante é comentar, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Falso diálogo, palavras sem som, rondeiam minha mente, dominando o coração. Um grito sai em sua direção, caminha pelos ares, ecoando a imensidão. Fui buscar você em mim, o céu e o mar. Caminhos sem fim. reconhecer, beijar a sua boca, te tocar e não te ver. Continuar, magia de viver, imortal entre o bem e o mal, permitir o prazer. No, the fire.